Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu matei o Madison no Assassin's Creed. Aqui é o Blue Hand, pô, o Madison é um cara legal. Não é esse Madison, porra. É Madison. A família do Madison morava lá no meu prédio. Quando puta que pariu. É verdade. Aqui é Eduardo Spor e nem tudo é o que parece. Aqui é o JP e eu preferiria ser conhecido como mecenas do que como artista. Aqui é o Ivan Mizanzuki e Kawabanga. Aqui é o Azaghal e Heleninha. Achamos o Ivan. Não, cara. Nossa, que terrível essa referência, cara. Não é ótimo, porque três o Tucano... Pessoas, não, mas o Tucano, o apelido dele era Heleninha no colégio. Ah, é? Ah, então tá certo. Muito bom. Durante um breve período, o apelido dele foi Heleninha. Que perco. Muito bem, nerds, estamos aqui com o time de história. E dessa vez com o historiador de verdade aí, vocês pedem. Toma aí o Ivan no lugar de Tucano, Fernando Russo, pra dar muita polêmica. Na verdade, tá trocando um professor de história por outra. É o professor de história por um que conta história. É. Vamos falar sobre a maravilhosa época do Renascimento, rapaz. E mais, vamos discutir, existiu mesmo o Renascimento? O que que é? O que que significou pra humanidade? Cara, você sabe religião? Ah, não. Eu não, essa piada não. Não, puta que pariu. Vai pros e-mails antes dele completar a piada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, voltando a falar da galera da Porto Seguro, pra quem não viu, em alguns Nerdcasts atrás a gente falou sobre o programa Porto Seguro Auto Jovem, que é pra você que tem entre 18 e 24 anos e mora na Grande São Paulo. Se você fizer um seguro da Porto Seguro desse programa Auto Jovem, você tem um aparelhinho dentro do seu carro que vai medir a forma que você dirige, você pode converter isso em pontos que vão se transformar em descontos na sua renovação do seguro. Então, como é que é? Por exemplo, a gente falou as duas premissas básicas pra você pontuar: não dirigir de madrugada e não dirigir acima de 90 km por hora. A gente anunciou isso, a galera ficou com várias dúvidas, então hoje eles querem responder essas dúvidas. Porque o cara fala assim, pô, se eu dirigir de madrugada e eu não pontuo, eu não posso mais sair pra balada? Pra night? Olha aí. Eles falaram que dá, que você pode sair de noite. A medida é sempre feita em relação ao tempo que você roda. Ou seja, se você dirigiu 100 horas no mês, por exemplo, você pode rodar tranquilamente 5 horas de madrugada que você, entendeu? Não perde os pontos da parada, entendeu? Ok. Ele tem um percentual de tolerância. Né? Afinal de contas, né? Ninguém é de ferro. É, exatamente. Você pode sair de noite e tal. Aí eles perguntam, e quando eu pegar a estrada? Quando você pega a estrada, você muitas vezes passa 90 km por hora, né? Como é que fica a pontuação? Eles falam que a medida é feita também bem em função do tempo rodado. Ou seja, mais uma vez, se você rodou 100 horas no mês, você pode ficar dentro da meta ideal, mesmo viajando durante 5 horas seguidas, acima de 90 km por hora. Excelente. Entendeu? Então, muito simples. Tem um link aí no post pra você saber mais informações, ver outras vantagens de ter um seguro Porto Seguro. Lembrando que as demais vantagens servem pra todo o Brasil. Motorista da vez, desconto, estacionamento, Help Desk, centro automotivo, assistência 24 horas, carro extra, tudo mais que a Porto oferece para o Brasil. E tempo também serve pra galera que se enquadra dentro do Porto Seguro Auto Jovem. Clica aí pra você ver. E agora vamos comunicar a todos os fãs que aconteceu o lançamento nacional de Titanfall! Olha aí, joguei. Foi um desastre. Já joguei. Que mané desastre. Todos nós. Joguei bem. Muito bem, nerds. É, vocês vão ver em breve. Um dos jogos mais aguardados do Xbox One, que eles chamam de Xbox Seller, né? Ele vendeu o Xbox. Olha aí. Vendeu mais, começou a vender mais por causa do Titanfall. Quero o Xbox por causa do Titanfall. É isso que você tá dizendo. Exatamente. Excelente. Exatamente. Foi um grande sucesso. Jogo muito esperado que na E3 de 2013, ou seja, antes do lançamento, ele já ganhou mais de 70 prêmios. Porra. Incluindo o de melhor jogo pela Game Critics. Jogo da Respawn Entertainment, que muita gente já falou por aí, talvez você já saiba, que foi fundada pelo Vince Zampella e pelo Jason West, que eram cofundadores da Infinity Ward. Os caras levaram toda a experiência deles diretamente para a evolução do FPS. FPS, cara, do First Person Shooter. Que agora, rapaz, não é só mais tirinho, não. É tirinho, é subir na parede. É olhar pra cima e chamar o Titã. É muito foda, cara. É muito maneiro. Ah, totalmente legendado em português, hein? Então, Nerd, sinta o futuro, rapaz. Tem todos os links aí no post para os pontos de venda pra você comprar, pra você já garantir o seu Titanfall. Excelente. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 15 segundos, cazzo. Muito bem, Azaghal, vamos lá. Primeiramente, gostaria de avisar aqueles que são fãs do futebol. Olha, nós temos ouvintes fãs de futebol. Vários amigos nossos passam por esse tipo de problema. Tucano, JP, Afonso 3D, uma série de pessoas. Essa galera gosta, cara. Eles todos gostam de futebol. Borbis, Merigo. Gostam. E Guga Mafra. Laga. Que extrapolou e foi para o vídeo. Olha aí. Agora a Amazing Pixel, orgulhosamente, tem o seu primeiro programa de futebol. Olha aí. Que isso bonito. Mesmo. Então, se você quer saber as últimas da rodada, quer ouvir um monte de gente falando e dando palpite, que é isso que é falar de futebol? Exatamente. Você pode ver Roberto Beto Estrada. Olha aí, cara. Nivinha Richa. Nivinha. E o Guga Mafra. Olha aí. Todas as terças-feiras você pode encontrar no YouTube mais próximo de você. Olha... Excelente. Não é? Então, se você curte futebol, uma boa pedida. Se você não curte futebol, whatever. Exatamente. Clique aí pra você assinar o canal Bola Quadrada. Tem o link aí no post. Se você gosta de futebol, você vai curtir. Vai lá. Muitos e-mails, Azaghal. Um recorde absoluto de doadores de sangue. Aê, isso é uma campanha muito bem sucedida. Olha aí, essa semana, cara, tivemos doação de Ricardo Marques, Marina Dias, César Zuntini, Gustavo Semin, Bárbara Ribeiro, Victor Magno, Daniel Marques, Lenilson Silva, Leonardo Dias, Rafael Pinho, Priscila Nayara, Bruno Borsato, Laís da Silva, Janderson Clemente, Jean Matias, olha cara quanta gente, Fábio Delmaza, Pedro Cunha, Alan Castellani e Arthur Cavalcante, caraca que legião! Parabéns, galera. De doadores de sangue que a gente conseguiu agora essa semana. Parabéns. Muito bom. Esse, cara, excelente ver tantos nerds ajudando outras pessoas. Exatamente. Se você for doar sangue na semana, então tira uma foto e tal. Mande pra gente agradecer a você aqui na semana que vem, certo? Certo. Arte dos fãs, o de sempre. Não, vamos dar destaque. Em primeiro lugar, pro busto do Hooprest. Olha aí. Do Crônicas de Ganor. Uh-huh. Se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Foi feito pelo Kaká Craft. Muito bom. Um canal que a gente já conhecia. Exatamente. Ele faz coisas, cara. Ele cria tipo, coisas. Tipo mãos mágicas. Mãos mágicas. Lembra do Mãos Mágicas? Cara, sério. Um canal maneiro pra você assinar é o Kaká Craft. É muito maneiro. Ele sempre faz coisas... Ele fez um apoiador de fone mão zumbi. Aí ele faz as coisas mais variadas. Ele não fica limitado só à escultura, não. É. Mas no caso aqui, ele estava treinando, testando como funciona esculpir em clay. Exatamente. Ele fez o busto irado do Hooper. Ficou foda. Cara. Estava incompleto, né? Ele diz isso no vídeo. Ainda tá em processo. Ele vai fazer outros episódios, mas já ficou foda. Obrigado, parabéns. Manda pra mim. Além disso, nós temos de Lucas Dias, Não Incomode o Ladrão. Ficou muito bom. É. Do jogo Thief. É assim que fala. Também temos uma charge do Nerdcast 406 por Jânio Garcia. Muito bom, sempre acertando. E o Giuliano Peratelli fez dois desenhos, um baseado no Nerdcast 366. Olha aí. Com o Sr. K e outro baseado no Nerdcast 373 comigo. Muito bom. Ah, eu não posso deixar de falar desse. O Guilherme Match fez uma ilustração baseada na foto que ele fez conosco em Paris. Olha, que beleza. Quando a gente esteve em Paris agora, a gente gravou inclusive um Nerdcast sobre isso, a gente encontrou um fã lá em Paris, perto da Torre Eiffel, e aí ele fez uma caricatura nossa lá na hora e tal, e depois bateu uma foto, foi bem legal. E agora ele fez uma ilustração do momento onde ele aparece com a noiva dele. Olha. Esposa dele, estavam de lua de mel. E ficou maneiríssimo, então obrigado. Que momento babaca. Cara... Essa é a minha satisfação. É poder ser babaca. Mas ficou maneiro o desenho dele, muito bom. Jonathan Carneiro, 21 anos, designer instrucional, graduando em letras, Maringá, Paraná. Designer instrucional. Instrucional, graduando em letras. Se você tem 21 anos, você com certeza não é formado em designer. não começa. Não, eu só quero entender. Em designer. Se ele não... Né, porque se ele tá... Ele tá se graduando... Às vezes ele é um ele cara precoce. É o designer precoce? É, pode ser. Um designer de banca de jornal? O que significa isso? Que ele fez aqueles cursos de design? Eu só tô perguntando. Bom, vamos lá. Eu tô tentando entender. Eu gosto de tentar desvendar a vida das pessoas sem nenhum tipo de referência. Cara, se ele instruiu pessoas sobre design, ele pode ser um designer instruído. Mas peraí, quem disse que ele instruiu? Às vezes ele faz aqueles manuais tipo de avião. Pode ser também. Sabe qual é? Pode ser. Bote a cabeça no joelho. Vocês não tentaram fazer isso? Impossível, eu vou morrer. Não, eu vou abraçar o banco da frente, é o máximo que eu posso fazer. Peraí, você tá devaneio demais. Sobre o Nerdcast de Stephen King. Stephen. Prezados, devo contribuir à fala do Eduardo Spohr no que se trata do menosprezo que as outras pessoas têm perante as obras de Stephen King. Estou no último ano de minha graduação em letras e no decorrer do meu curso efetuei alguns projetos de pesquisa baseados em alguns livros do mestre do terror. A grande popularidade das obras de Stephen King, por si só, já fazem muitos ditos críticos especializados, entre aspas, que ele põe aqui, torcerem o nariz para seus livros. Isso é ainda pior no contexto acadêmico, pois em mais de uma vez professores me questionaram e questionaram meu orientador sobre os motivos de eu estar escolhendo esse autorzinho, entre aspas, para pesquisar. É a máxima do não li, mas odiei. Poucos se atentam a respeito de uma das mais interessantes características da saga Torre Negra, foco da minha pesquisa. Por meio delas, Stephen King conseguiu unir todos os seus universos ficcionais. Como o Solano comentou, a trama de A Torre Negra envolve portais que ligam diferentes mundos. E, devido a diversos acontecimentos no livro, é possível concluir que foram nesses mundos que aconteceram os outros livros de King. No mais, apenas para citar uma dúvida. A história principal de A Torre Negra já terminou e é composta por 7 livros. Contudo, o universo da obra é bastante amplo, por isso, há algumas outras obras menores que fazem parte desse universo. Mas não tem muita ligação ou importância para os acontecimentos do arco principal. Continue o trabalho fantástico, tarará, aquele negócio que ele quer um podcast sobre Edgar Allan Poe. Muito bom. O mundo, ele é tomado por babaca. Essa que é a vida babaca, ela é atribulada. Porque o cara, o que é o crítico? O crítico nada mais é o cara que não faz. Né? Nenhum crítico tem capacidade de fazer. O crítico literário não escreve porra nenhuma. Não é isso? Não é assim que acontece? Aí o cara critica Stephen King. Uhum. E fala bem, sei lá, de Camões. Camões. Mar Morto. Já leu Mar Morto? Não, mas olha, mas não é pra você menosprezar as grandes obras também? Não, mas o cara menospreza e vem falar uma parada chata pra caralho. Já tentou ler Shakespeare? Então, não. Já tentou? Eu não. É chato pra caralho. Você já tentou? Já. É chato. Já tentei ler Dostoiévski também. Mas tem um valor. Eu não, olha só. Eu não estou tirando o valor. Mas eles tentaram tirar quando chamaram o cara de autorzinho. Autorzinho. Tiraram, entendeu? O valor do CV. Quer dizer, museu, eu acho chato pra caralho. Uhum. Mas eu não tiro valor. Não quero, eu não quero que taquem fogo nos museus e eu reconheço a importância das coisas que estão lá dentro. Uhum, tá certo. Eu quero um mundo mais justo. O mundo mais justo é aquele mundo em que você gosta das suas paradas e ninguém te enche o saco. Não é? Exatamente. É isso aí. Tira uma Robocop, que é uma merda. Vinícius Silva, 20 anos, web designer. Uhum. Jovem nerd. Ok. Torres, Rio Grande do Sul. Gosto muito do tipo de escrita do Stephen King. Desenvolve em seus livros, especialmente pelo método de dar voltas e voltas, desenvolvendo personagens, transformando coisas ridículas como carros ganhando vida em algo levemente aceitável ou plausível. Uhum. Mas acuso ele até hoje de ter criado em mim algo que meus amigos consideram ser medo de palhaço. E tem um nome. Não, tem até o nome, exato. É. Como é que é? Fobia? Alguma coisa? Coulurofobia. Viu? Falei que era alguma coisa. É complicado. Bem, é palhaçofobia. É medo de palhaço. É da palhaçofobia. Não. O cara tem medo de palhaço, Vinícius Silva, web design. Aham. Uh-huh. Pois quando ele era pequeno, em uma reunião de amigos com cerca de 10 anos de idade, ao assistir o filme It... Ah, também. Me vi apavorado com aquela coisa sorridente, com os olhos esbugalhados e dentes de piranha na boca. Uh-huh. Fiz meu leve escândalo de criança pequena e virei alvo de zoação na escola por algum tempo. Ih, caraca. Essa zoação voltou alguns anos atrás, durante pesquisa sobre fobias, onde descobri que o nome do medo incontrolável de palhaços, olha aí, se chama... Não tem uma palavra mais fácil de pronunciar em português? Coulurão. É porque é U e L. Tem um L, tem um R depois do L. C-O-U-L-R. E aí vai. Coulurão. Não, é courofobia. Exato. Né? Cara, é impronunciável. Parece courofobia, não é courofobia. Coulurão. É impronunciável em português. Ele tem courofobia e foi bem interessante de descobrir. Entretanto, compartilho o sentimento jovem nerd. Pois mesmo sendo uma criança, eu nunca gostei de palhaços. Não é palhaço nada. São criaturas sem alma, sem coração. Com a maquiagem da felicidade que demonstra um sorriso largo e obsceno na cara. E que te obrigam a entrar na brincadeira independente de sua vontade ou do seu humor. Como um estupro cômico. Meu Deus! Cara, foi longe. O cara realmente tem algum problema com palhaço. Tem um problema foda com palhaço. Cara. Deixa eu dizer que palhaço é o que chora com a alma, com sorriso com a alma triste. Não é uma cabeça, né? Todo palhaço é triste, na verdade. É, exatamente. Não sei, será que todo palhaço é triste? Não sei, tem um filme de palhaço do Selton Mello que todo mundo fala muito bem, mas eu não consigo ver por causa desse problema que eu tenho com palhaço. Você não consegue ver filme de palhaço nenhum? Cara, não. Mas você não via Bozo? Eu vi, não, eu gostava do Bozo. Você ficou com medo do Ozob? Não, acho maneiro o Ozob. Mas você não tem medo de palhaço, você tá de frescura. Não, eu não tenho medo, eu só não gosto. Eu não gosto do palhaço. Então e ele não tem culpa. Vamos fazer uma suposição aqui. Se por um acaso, na festa de fim de ano da Paz e Otone, a gente contratar um palhaço. Palhaço. Se foder. Você ia ficar incomodado? Eu ia achar escroto. Só okay. Isso, entendeu? Assim, por que tem um palhaço? Me basta. Isso me basta. Não, você não vai contratar um palhaço. Vai tomar no cu. Lucas Rezende, 24 anos, jornalista Belém, Pará. Primeiramente, gostaria de elogiar o ótimo tema do último Nerdcast sobre Stephen King. Ok, pula. Pois sou fã da obra, tá? Que negócio. Não, a gente já sabe. No entanto, gostaria de destacar um livro importante da obra do rei que acabou ficando de fora do Nerdcast. O épico pós-apocalíptico A Dança da Morte, ou The Stand, em inglês. Sei que o tempo do Nerdcast é limitado e sempre que o tema é desse tipo, certas obras ficarão de fora. Por isso, gostaria de recomendar aos nerds, até aos próprios netcasters, esse que é considerado o melhor trabalho desse grande autor. O livro, que é tido como muitos, como a grande obra-prima de Stephen King, foi apenas o sexto de sua carreira, escrito em 1978. Ele já foi adaptado tanto para televisão em uma minissérie que estrelava ninguém menos que Gary Sinise, o nosso Lieutenant Dan de Forrest Gump, Molly Ringwald, a ruivinha ícone dos filmes dos anos 80, e além disso, a história também foi adaptada em uma série de encadernados da DC Comics. Olha aí. A trama se passa em um cenário pós-apocalíptico dos Estados Unidos, onde 99,4% da população mundial foi dizimada por um vírus liberado acidentalmente pelo exército americano. Por que não? E que causa uma grande gripe mortal nos seres humanos. Sobrevivendo apenas aqueles que possuem uma imunidade natural à doença. Assim como já é marca registrada de King, a história desenvolve a personalidade desse sobrevivente em diversos lugares diferentes dos Estados Unidos e suas relações uns com os outros. À medida em que vão se encontrando e procurando lugar para viverem, eles descobrem que o mesmo homem de preto, que é o vilão principal da série A Torre Negra, também conhecido como Randall Flagg, pretende construir um exército baseado nas ruínas de Las Vegas para dominar o que restou da população. Espero que tenha sido bastante para despertar a curiosidade daqueles que admiram o trabalho de Stephen King. Na verdade, mas não foi. Achei maneiro. Mas não foi. Nossa, que fantástico. Mas ele falou, é um grande livro, leiam. Leiam, sempre. Felipe Leão Dalla Torre, 25 anos, assistente de informática, Brasília, Distrito Como Federal. Como você leu de informática? Porque eu tava pensando em design. Assistente administrativo. Como você leu informática? Não, eu tava pensando em design. Próximo escrito aí. E aí eu fui ver se o de cima era designer e tirei o texto da minha frente. E aí eu inventei. Você inventou, tá bom. É dislexia. Olá, queridos nerds. Ouvi pelo menos umas 3 vezes o Nerdcast 406. Olha aí. Assistente administrativo, hein? 3 vezes? Ok. Não trabalhou. Ele pode ter escutado no tempo livre dele. Stephen King é meu autor favorito e gostei muito de ouvir vocês falarem dele. Exceto quando falavam o nome. A pronúncia é Stephen, que eu tô falando aqui. Quando vocês comentaram sobre Louca Obsessão, o Eduardo Spohr tocou num ponto muito interessante, que é o reflexo do próprio Stephen no personagem principal e toda a questão dele estar preso àquele tipo de gênero. Isso é realmente uma característica do próprio Stephen em seus livros. Muitos dos personagens principais são escritores, autores de alguma coisa, quadrinhos e outros. Ou professores de inglês, coisas que o próprio Stephen, já fez. Vemos isso em Um Saco de Ossos. Ah, é o nome do livro, Saco de Ossos. Eu vejo isso em Um Saco de Ossos. Eu não entendi, fiquei meio chocado aqui. Love, que ele fez dedicado à esposa, Cellular, ou Iluminado, ele bota os nomes em português e inglês, é uma mistureba. The Shining, e muitos outros. Ele tem a mania de colocar muito de suas características pessoais, experiências e medos nos personagens. Acho que todo autor faz isso, não? Será? É, um pouquinho, né? Passa um pouquinho. Ele transmite e desenvolve tudo aquilo que ele sente para os personagens, o que mostra como ele consegue fazer os personagens tão profundos. Olha aí. Em O Iluminado, ele acabou colocando seus problemas com o álcool no escritor. Olha aí. Em Love, ele faz uma metáfora a tudo que a Tabitha passou para aturar as loucuras dele. Tabitha, a mulher dele. São vários os reflexos do autor e de seus personagens. Parabéns. Isso só o torna mais fantástico, pois como vocês também mencionaram, não é o gênero terror que faz dele bom, mas sim sua capacidade de conseguir descrever e transmitir tão bem as características humanas. Muito bom. Um forte abraço. Pedro Henrique Bezerra de Oliveira Borges de Araújo, nossa. Caraca, da família real. É? Não sei, meu nome tão grande assim deve ser. 24 anos, analista de sistemas e futuro prestador de serviço para Paz e Outono. Para Paz e Outono, eu quero ver. São Paulo SP. Aí, o cara tava com informática, de repente eu tava adivinhando o próximo e-mail. Ah. Olá a todos, adorei o Nerdcast de Stephen King. E depois de ouvir, fiquei com vontade de ler várias obras que vocês comentaram e ainda não conhecia. Mas escreva pra comentar sobre uma obra-prima do mestre. Outra obra-prima. Qual a quantidade de livros que ele lançou? É foda. Nem poderia ter mais que uma obra-prima. Como vocês puderam esquecer do trash de 1986, Maximum Overdrive, o comboio do terror. Maximum Overdrive é um nome irado. Não é? É irado, é verdade. A história de um cometa que passa perto da Terra e da vida todas as máquinas que agora querem matar os humanos. É óbvio, né? Porque é as máquinas são naturalmente da forma evils mais dolorosa e gore possível. É baseado bem de longe no conto Trucks do livro Night Shift. Seguem algumas curiosidades dessa obra-prima. Além de ser o primeiro e único filme dirigido por ele, contém a trilha sonora produzida pelo AC/DC, que inclusive faz uma rápida participação no começo do filme, de quem Stephen é fã. Foi indicado ao Framboesa de Ouro por pior direção e pior ator. Ganhou incríveis 17% de aprovação no Rotten Tomatoes, teve orçamento de 9 milhões de dólares e faturou 7 Nossa milhões. Nossa senhora, que terror, cara. A explicação para a alta qualidade do filme se dá numa entrevista que King deu ao livro Hollywood's Stephen King, admitindo estar mega cheirado de cocaína. Disse que queria tentar dirigir novamente, dessa vez sóbrio. Puta que pariu. Mas assim, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que alguém pode me ajudar. Pra você dirigir um filme, não é bom que você seja um diretor? É bom. Cara, a não ser que alguém bote um monte de dinheiro na tua mão e fazer um filme. E o cara, aconteceu isso. É, mas eu acho que, não, assim, eu não quero tirar a culpa da cocaína para os problemas do mundo. Mas eu acho que nesse caso, exatamente, não foi só a cocaína. Exatamente, olha só. Uma das estrelas do filme é a dubladora americana da Lisa Simpson e Yardley Smith. O diretor de fotografia perdeu o olho direito em um acidente no set e processou King em 18 milhões de dólares. Caralho! Recomendo aos nerds que realmente não tiverem nada melhor pra fazer no domingo à noite, vejam o filme Maximum Overdrive, Comboio do Terror em português. Procurem essa pérola. Cara, será que o cara ganhou o processo? Fiquei curioso agora. Porra, se ganhou foi o pior realmente negócio ever, cara. E aquele botão PS, essa aqui é uma retribuição ao trabalho de vocês nesses 8 anos de Nerdcast. Estou enviando para a caixa postal 17353 a quantia de 10 centavos por cada Nerdcast publicado até hoje, o que totaliza R$40,60. Olha aí, cara. Ah, cara, manda, deposita na nossa conta. Deposita na nossa conta. Vai mandar dinheiro, correio. Você sabe que primeiro é ilegal mandar dinheiro pelo correio. É, não pode. Segundo, se passa. Aí, pum, vai, não vai chegar a caixa vazia. Não, não vai chegar mesmo, deposita, cara. Deposita na nossa conta. Ah! primeiro, Ivan, qual é o conhecimento... Caraca, vai ser difícil. O quê? Toda vez que você fala Ivan, a Heleninha grita na minha cabeça. Ah, vai tomar no cu. Toda vez, sério, cara, é uma resposta Ivan. Emocional. Qual é o seu sobrenome? É Mizanzuki. Caralho, também não tá facilitando. Qual é o seu apelido? É o nome do cara, cara. Não vou mudar o nome do cara porque o Azaghal tá tendo flashback da novela. É o Antônio Fagundes, cara. Então imagina o Antônio Fagundes aqui. Tá bom. Não tem problema. É, vamos perguntar. O conhecimento básico que a gente tem, qualquer pessoa que passou por um ensino fundamental tem, de renascimento, é aquela época dos grandes artistas. Olha, existem dúvidas quanto qualquer pessoa que passou por ensino fundamental. Hein? Mas o que a gente lembra? Pra mim, renascimento é, renascença é coisas bufantes. É? Coisas roupas bufantes, é. Aliás, fala-se renascimento ou renascença? Os dois termos estão certos. Assim, ah, os dois estão certos, beleza. É, os dois estão certos. Isso daí vai cair problemas de tradução daí, né? Eu acho renascença melhor. Renascença? Eu acho. Renascença? Mais pomposo. Porque renascimento você pode puxar pra religião. Caralho, então, cara. Renascença você não deixa tá a dúvida. Tá bom, então vamos falar renascença, renaissance. Olha aí, mano, agora sim. Renaissance, avec elegance. Esse termo renaissance ou renascimento só foi ser referido pra essa época bem depois, né? Quase que tipo do século XX, né? Mas sim, é por isso que nego fala que não existiu a renascença. Mas, gente, em nenhum momento da história o cara fala, estamos vivendo a renascença. Não, não, é diferente. É exatamente. Não, eu sei. Aí tá, você acha que o seu feudal falou assim... Que bela baixa idade média esta que nós estamos vivendo, hein? Não, né, cara? Isso que vocês estão falando é curioso, porque, na verdade, é um consenso entre muitos historiadores que o que diferencia o Renascimento com o pessoal da Idade Média foi justamente que eles tinham plena noção do que estava acontecendo no seu momento. Mas eles não chamavam de Renascimento. Então, Renascimento. Eu quero dar um exemplo. Não, eles chamavam exatamente de Renascimento. Inclusive, chamavam? Tem... Então, chamavam. Então a gente se fudeu. Quem vai criar esse termo em específico é o que a gente vai dizer que é o primeiro historiador da arte, que é o Giorgio Vasari, que é o cara que teve contato com todos os grandes artistas, principalmente no século XVI. Ele escreveu uma grande obra biográfica dos grandes artistas renascentistas, e é legal que ele conversava direto com muitos desses caras. Então, tudo que a gente tem de base sobre o Renascimento hoje em dia é do Vasari, e ele cunha o termo Renascimento, dizendo, nós estamos passando por um momento de renascimento. Porra, eu vi justamente o contrário, cara, que as pessoas não tinham noção do que tá acontecendo, que só uma porcentagem ínfima das pessoas tinham acesso às artes, aos estudos das artes, literários, astronomia, etc. O Jovem Nerd tá discutindo com um especialista contratado. Não, não tô discutindo. Eu tô... Era verdade também, que o Renascimento, tudo isso tava... era a elite que fazia parada. O povo isso. Não tinha acesso a isso. E o Van tá dizendo que o cara foi um cara da elite que cunhou o termo. Duas coisas estão a ver. Você acha que existia Bolsa Renascença? Então... existia sim, né? Pra pessoa cara. Normal. Existia? Hoje é o programa pra me contrariar. As cruzadas, você sabe o que é as cruzadas? Você sabe, tá rolando a cruzada agora, entendeu? A Guerra Fria, você sabe, estamos dentro de uma Guerra Fria. Você tem toda a razão no sentido seguinte, pro povo, não mudou porra nenhuma. É isso que ele tá dizendo. Tá na Idade Média, tá no Renascimento, até porque esses períodos, né, eles se entrepõem. Mas pro povo, continuava a mesma merda. A vida não melhorou em nada pros caras, porque tava tendo um renascimento de artes, entendeu? Mas ainda assim, o povo da época, o povão, você vai dizer, mesmo que eles não tivessem contato com as esferas intelectuais mais altas, eles estão vendo mudanças muito grandes, principalmente na Itália. Estão vendo mudanças, mas na vida dele, no dia a dia, não mudou nada. É que daí, assim, depende do que a gente entende sobre consciência popular, que é uma coisa difícil. Por exemplo, quantos brasileiros hoje têm consciência política do que está acontecendo no país? Né? Então, a gente vai cair nesses problemas. Agora, O nível de renda do Brasil melhorou nos últimos 10 anos, o índice de alfabetismo melhorou, então tem... Perfeito. Os caras conseguem comprar mais coisas, então o cara tá sentindo uma mudança na vida dele. O cara de baixa renda. Uhum. Naquela época não teve mudança nenhuma. A estrutura da cidade continuava a mesma merda, o que o cara ganhava continuava a mesma merda, nada mudou na vida social dele, porque tava rolando o que você tá podendo falar aí, especialmente na Itália, de que era um sistema político um pouco mais diferente, né? Não era a monarquia que a gente via na França, ou em outros lugares, mas isso foi anterior até à chegada da Revolução Artística, que é o foco do Renascimento como um todo, né? O Renascimento trouxe muita coisa, mas ele era basicamente uma mudança de cabeça da classe artística, da classe na ideia científica. Uhum. Essa mudança pro povo estava acontecendo desde lá do fim da Alta Idade Média até pra baixo da Idade Média, né? Não, isso que eu queria falar é que você sempre fala aqui nos Dungeons de História é justamente sobre... Eu? É, sobre o desenvolvimento das cidades. As cidades são a base do Renascimento, né? A figura de autoridade nessa época passa a ser muito mais do mercante do que da nobreza. Isso. Né? Não é essa a grande mudança. O termo Renascimento Comercial Urbano, que é uma coisa um pouco diferente, é anterior ao Renascimento que ele tá falando das artes aqui. Então, mas é porque uma coisa proporcionou a outra, entendeu? Isso, a mudança de vida do cara é isso. Quem manda na cidade? São os caras da elite aí de comércio. Sim, todos esses caras eram, entre aspas, gigantes, os novos ricos, né, cara? Que não os eram nobres, nascidos em famílias nobres, o caralho. É, mas você tá falando especificamente da situação na Itália. Sim, né? Sim, é porque quando a gente fala de Renascimento, a gente tem que focar na Itália, porque é o berço e é onde as maiores mentes trabalharam ali, entendeu? Se tem alguma coisa acontecendo no norte também, que vai ser bem importante, o que chama-se de Renascimento Nórdico, porque quando a gente fala de Renascimento, geralmente a gente tá dizendo século XVI, tá? Que é o chamado de Alto Renascimento. Época do Michelangelo, os últimos anos do Leonardo da Vinci, falando de arte. Agora, antes disso, a gente tem que lembrar que teve no século XV a invenção da imprensa. Você já tem dois centros protestantes grandes, que é o Reino Unido e também a Alemanha com a Reforma Luterana. A Igreja Católica já perdeu bastante força política e, sem dúvida, a burguesia cresceu. Tem também as grandes navegações e você vai ter uma mudança comercial na própria cidade. Um dos motivos que a Itália vai ser um grande centro cultural vai ser justamente por causa dessa troca intensa que eles vão ter com uma série de novos mercados, né? Tem a queda de Constantinopla também, então, o pessoal tá sentindo uma série de mudanças. E especificamente na cidade, a gente vai ter grandes arquitetos que vão mudar a paisagem também, vai ser o início da arquitetura moderna, como a gente... Sim, A paisagem também tá mudando. Então, nesse sentido, o povo tá vendo mudanças, né? Agora, claro, desigualdade continua, algumas condições de trabalho são ainda precárias, mas existe uma intensa vida cultural acontecendo ali que se destaca bastante do passado medieval. Tanto que o termo Idade Média vai ser cunhado nesse período também, século XVI, pelo próprio Vasari. Exatamente. Sabe o que eu fico pensando às vezes? É como é que no futuro vão chamar a idade que a gente tá vivendo agora? Não pode ser idade contemporânea. Já Não, é curioso, eu sempre penso nisso, só porque... Não, agora, a época agora é baixo mimimi. Baixo mimimi! Os historiadores odeiam o termo Idade das Trevas, não é verdade? Sim. Por quê? Porque ele é carregado de preconceito e tudo mais. O Renascimento também é um termo carregado de preconceito. Foi dado pros caras que estavam lá também, né? Uhum. Então, os historiadores levam na boa isso aí, tranquilão, tudo bem. Eu até hoje não vi um historiador criticando o termo Renascimento. Renascimento vem do quê, né? Vem do resgate da cultura greco-romana, que é a cultura clássica, né? E agora, a Idade Média já é um termo meio complicado. Idade das Trevas, então, é pior ainda. Teve um passado glorioso, que foi a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, e daí tá tendo esse renascimento agora daquela cultura. E entre esses meios termos, teve um período de mais ou menos 1000 anos, que foi essa Idade Média, esse meio termo. Que não serviu pra nada. Que não serviu pra nada. Basicamente eles dizem assim, isso é um preconceito criado muito pelo Vasari também, que é esse primeiro historiador da arte. Você poderia chamar de Idade Medíocre? Isso que eu falar. Eu acho que é um bom termo pro nosso tempo hoje, isso, tá vendo? Idade Mediana, né? Eu gosto de Idade das Trevas. Eu também, acho maneiríssimo. Acho que deviam ter mais nomes assim. Não, mas é porque os historiadores não gostam desse termo, é porque ele informa mal o que foi a Idade Média, é isso? Isso que eu quero dizer. Não foi uma merda assim, todo mundo na lama, fudido, no frio, atrás daqueles muros de castelo. Não teve muitos avanços. Foi uma merda pedorenta. Foi muito disso, mas também teve coisas muito boas. Por exemplo, universidades foram criadas na Idade Média. Tem um livro muito legal chamado Por Amor às Cidades, de um medievalista chamado Jacques Legoff, super famoso, e ele tem uma teoria muito interessante que ele diz: as cidades contemporâneas, elas devem muito mais pro modelo de cidade medieval do que pra cidade antiga, por exemplo, que a gente tem de dizer, o Renascimento inclusive resgatou o modelo de cidade da antiguidade, e o Jacques Le Goff fala que não, isso aí é... A gente deve muito mais à medievalidade do que ao Renascimento. Então, mas você falou uma coisa interessante. Havia clara intenção dessa galera, tanto que o termo se chama Renascimento por causa disso, de fazer renascer a cultura greco-romana, né? As pessoas olhavam pra trás, olha, porra, Roma era foda, a Grécia, olha só, os caras estavam lá na frente, a gente passou por esse período, vamos trazer de volta essa cultura. Isso era uma intenção dessa galera, não era? Sim, exatamente. Inclusive, uma coisa que a gente estuda bastante em história é de você dizer assim, por exemplo, quando você tem uma coisa muito grande acontecendo, sei lá, tá acontecendo uma revolução artística, que vai ser um caso muito forte do Renascimento, você procurar os pioneiros daquilo, tá? Então, sempre pra validar sua atuação agora. Então, a partir do momento que eu digo, ó, eu sou, na verdade, descendente de tal cara, eu tô querendo colocar uma relação de, ó, eu já tenho uma história, eu não vim do nada, eu já tenho uma tradição. Quando você se apoia daí em Grécia e Roma, você tá dizendo, olha, eu tenho um passado glorioso, né? E esse passado foi esquecido, mas agora eu estou resgatando. Então é uma questão assim até de, sei lá, de poder mesmo, de você falar, ó, esse pessoal não, aqui é era mais interessante. É de falta de poder, cara. É o contrário, é de falta de poder. Pra mim, o que acontece nesse tipo de coisa é o seguinte: por algum motivo, os caras voltam a ter acesso a esse tipo de cultura, e aí realiza, puta, a gente já foi grande pra cacete, a gente já foi poderoso pra cacete, e olha aqui, e ele olha na volta dele e vê uma merda danada, e aí cria esse sentimento meio de romantismo, entendeu? E aí vai atrás de um passado. A história é cheia de ciclos assim, cara. Carlos Magno tentou fazer isso, na verdade, né? Carlos Magno foi um dos primeiros que tentou revitalizar a cultura romana, e não à toa o Renascimento acontece na Itália, né? Esse grande Renascimento acontece na Itália, onde era Roma. Imagine, você tá andando por Roma no século 14, 15, e você tá vendo as ruínas do que foi o Império Romano um dia. E você pensa, a todo momento, o italiano, que não é italiano ainda, né? Itália não existe. A Itália tá dividida em vários reinos, né, cara? Isso. Não, eu acho que isso tem muito a ver com como rolou o Renascimento. Se a Itália fosse um reino unificado, a pedra não teria rolado do mesmo jeito. Uhum. Tem muita disputa. A cidade de estados, que era Florença, Siena, Gênova, Milão, Veneza, esses caras eram independentes, né? Cada um no seu, cada um cuidava do teu. Inclusive, Florença e Siena viviam brigando, maluco. Tinha guerra. Os caras iam pra porrada, maluco. É, uma coisa que a gente esqueceu de falar aí, que é importante também, que eu acho que é essa parada, é que a gente sempre fala em Nerdcast de história, como é que a coisa vai se tornando orgânica, né? A gente tá falando muito Itália. Por que a Itália foi um dos berços, o principal berço do Renascimento? A gente não pode esquecer que elas eram o último ponto onde os cruzados, né? Quando as cruzadas chegavam pra ir pro Oriente Médio. E esse contato com os povos árabes, eu li um livro muito bom que fala sobre isso, chamado Uma História dos Povos Árabes, que os árabes, engraçado, hoje em dia a gente pensa neles como uma coisa até um pouco preconceituosa, um pouco retrógrada e tal. Mas eles na época eram mais evoluídos. Os caras eram top. E aí o que aconteceu? Muitos dos textos, Platão, Aristóteles, essa parada toda, sobreviveram, né? Estavam guardados nos mosteiros ocidentais, mas eles eram estudados à exaustão nessas regiões, né? Dos árabes, tinham as universidades que trocavam. Principalmente Constantinopla, né? Tanto que quando caiu Constantinopla, teve um monte de... A galera lá dos bizantinos vieram fugindo pra Itália, né? E trouxeram todo o conhecimento, livros... Aí veio o boom de textos gregos que estavam perdidos, né? E que estavam acumulados lá, e aí sim fomentou a parte de filosofia, de poesia, de uma porrada de outra coisa. Mas, na verdade, esse movimento já tinha começado um bocado de tempo antes da queda de Constantinopla, né? Então tiveram outras coisas que facilitaram esse acesso à informação. E isso é meio nebuloso, né? O como que startou mesmo o processo. O pessoal não sabe muito direito. Muito provavelmente foi por causa das cruzadas, que a gente já fez um podcast antigo. Das cruzadas, sim, mas eu acho também que teve uma parada em relação à igreja, porque na época teve não foi um racha, mas foi, a igreja estava num momento de muita instabilidade. Chegou até a rolar uma época com três papas e tal. Então, onde tem muita gente mandando, não tem ninguém mandando, né? Então, pra você chegar nesses textos, todos estavam em poder da igreja, cara. De alguma forma, os caras começaram a ter acesso a essa merda. Exatamente. A força da igreja caiu um pouco nessa época, por causa da roubalheira toda lá dentro. Pois é, de alguma forma, como tava esse conflito... A igreja tava num momento deles mesmo lá, tentando um sacanear o outro, um pegar o lugar do outro. A abriu espaço pra neguinho entrar, né? O nego de fora entrar em brechas, né? Não tinha mais tempo e nem a capacidade de esforço de proibir, né? De barrar a entrada de quem queria essas informações não tava lá. Então, o nego deve ter, né, invadido no bom sentido essas bibliotecas dos caras e tudo mais. Lembrando que na época não tinha nem a Biblioteca do Vaticano ainda. A Biblioteca do Vaticano é bem depois, né? Foram nos locais menores mesmo que o pessoal entrou. Eu li em algum lugar que também tinha tráfico de livros em Veneza, né? Era uma coisa, assim, tinham livros proibidos pela igreja, de pensamentos revolucionários como esses e tal, e os caras vendiam no mercado negro, bar dos panos e tal, uma coisa muito doida. Veneza é tipo a porta do Oriente. Sim, sim, exatamente, porque Veneza negociava com o Império Otomano direto, né? Então, eles traziam muita coisa de lá, era inclusive a cidade-estado mais rica aí da região, né? Era Veneza. E a gente tem que lembrar também que o interesse por ciência e por medicina e tal, ele foi até um pouco anterior ao do artístico e filosófico, né? O de ciência. Talvez até a peste negra tenha ajudado nessa parada, porque a galera ficou mais cagada. Foram buscar o conhecimento para tentar evitar mortes e tentar evitar novas merdas daquele jeito, né? A peste negra mudou muito o panorama ali. Né? A crise, né, do século XIV em geral, né? E a sensibilidade das pessoas, né? As pessoas ficaram mais sensíveis, porra. O cara viu todo mundo que ele conhecia quase morrer ao lado dele, né? O cara fica mais embolado, fica mais sensível, mais aberto a experiências assim maiores. Então, talvez uma busca por conhecimento tenha vindo até daí. É, a peste negra acontece no século XIV, né? É os anos 1300, e geralmente a gente marca o início do Renascimento aí, o 300, né? Ah, interessante também notar que no século XIII, você tem São Tomás de Aquino, que vai ser o filósofo lembrado até hoje, né? Que vai ser o cara que vai reintroduzir Aristóteles na discussão filosófica medieval, que até então era majoritariamente platônica. Era uma ala da igreja que era ligada à filosofia e uma busca de conhecimento um pouco diferente. Acho que você pode incluir Santo Agostinho também, né, nessa parada junto com ele, né? Que abriu até caminho para outras pessoas de fora da igreja ganhar acesso, como eu falei, esse tipo de informação. É que Santo Agostinho está no início da formação da igreja como instituição, né? Ele está no século 4, 5, mais ou menos. Mas, de repente, foi a origem dessa parada, desse caminho aí de dentro da igreja, né? Ah, sim. Não, é que daí o Santo Agostinho é extremamente platônico, por exemplo. Tá? Uhum. Então, esse que é o problema de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque tem muito conhecimento sendo produzido lá dentro. Só que o interesse desse conhecimento ir pro povo é mínimo. Por que, que você quer ler e escrever e discutir filosofia, de novo, no mundo de merda, nesse sentido? Não, quer fazer isso, não. Fala direito. Seu herege desgraçado. Você vai fazer essa coisa do demônio. Vai queimar herege. Não, não, pelo contrário. A igreja, por exemplo, tem uma intensa produção filosófica. Mas pode fazer. A igreja está estudando o demônio para combater o demônio. É diferente do herege que está no campo, que vai morrer na fogueira. Quem é que financiou essa primeira leva de artista? Então, indo mais pra parte da arte já, quem é que financiou essa galera? Porque precisa de grana. Sim. É, você precisa estar bem pra você pensar em arte. É, tá, exato. Se você estiver na merda, sem nada pra comer, foda-se arte, tá ligado? Igreja e nobreza sempre financiaram, né? Sempre financiaram. Mas agora você tem uma nova classe social que é a burguesia, que vão ser os mecenas. Eles fedem. Isso, eles fedem. Caraca, essa foi triste, pô. Quem financiou primeiro foi a burguesia e depois a igreja comprou a ideia, porque a gente tem um grande percentual das obras de arte dessa época que foram obras contratadas pela igreja, né? Sim, mas você tem que lembrar que a igreja está mal das pernas, tanto politicamente quanto economicamente, então ela depende dos burgueses. Depende... quem começou a botar dinheiro foram os burgueses. É difícil estabelecer quem começou primeiro. É porque assim, não tem um movimento fechado. fechada. Ah, vamos começar o Renascimento. É uma coisa que aconteceu organicamente. O nego tinha dinheiro, cara. Mais ou menos. Não, mas não é. Tem... Aconteceu ali, aconteceu lá. O nego tinha dinheiro aqui, o nego tinha dinheiro lá. Aí eu ouvia falar, cara, tá criando um novo prédio com arquitetura greco-romana aqui. Olha que bonito e tal, não sei o quê. Eu vou fazer na minha cidade também. Esse tipo de coisa. O negócio vai se espalhando, entendeu? A impressão que eu tenho da parada é a seguinte. É uma burguesia que tá começando a ficar rica, com uma riqueza que se aproxima dos nobres. Os nobres não eram tão ricos assim, apesar de serem nobres. Uhum, não ricos isso. E bem. E aí eles querem mostrar o poder deles. E o jeito de mostrar o poder perto dos nobres é patrocinar a igreja, patrocinar a obra de arte. É um jeito novo rico da época, dos caras se mostrarem que eles são melhor que os nobres. Eu também acho. Eu vejo dessa forma, vou um pouco além. Eu acho que isso é uma maneira de... Tem um pensador que diz o seguinte, que a gente pode ver quem tá no comando da parada pelo tamanho dos prédios, pelo tamanho das construções. Muito bom. Na Idade Média eram as catedrais, que eram mais altas, aquelas torres de catedrais, né, cara? Uhum. Depois, nesse período do Renascimento, do absolutismo, são os prédios dos príncipes, dos reis, né, dos absolutistas, que foram mais altos. Hoje em dia são os prédios comerciais, né, cara? As corporações. Então, eu acho que é interessante. Quer dizer, quem manda? É só olhar o prédio. Talvez pensar aqui nessa cidade, como Florença, Veneza e tudo mais, né? Isso, não sei se conscientemente, né, fazer esses prédios, esses palácios, era uma tentativa de falar pra igreja: olha só, nós somos maiores e melhores do que vocês. Mas o maior prédio de Florença é a igreja, cara. Não especificamente a igreja. Mas a ordem vigente. É o seguinte: talvez esses caras italianos ali, eles já tivessem uma noção de globalização maior do que a gente imagina, e pra se colocar de igual a igual em negociação comercial com um rei da França, por exemplo, ele tenha que equiparar de alguma forma o glamour que o cara tem, entendeu? Se o cara tem, de repente, lá a coroa dele, as joias, não sei o quê, de repente ele vai ter na arte essa forma de igualar e poder colocar os preços dele, nos produtos dele, num nível que ele acha justo, entendeu? É, mas não pode esquecer também que o Renascimento tem um caráter, vamos dizer assim, transgressor nesse sentido, né, cara? Você tá trazendo de volta o que é da antiguidade, da Grécia, de Roma, aquela arte que questiona, né, o que a igreja faz e tudo mais, acho que tem esse caráter um pouco transgressor, sim, de certa forma, talvez não conscientemente, né? Que são muitos fatores aí também que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a gente tem a retomada da cultura clássica. Isso até pela influência oriental, uma certa abertura também da igreja nesse sentido, porque ela já perdeu muita força. Você tem também um desenvolvimento científico e da matemática, que vai ser fundamental pra gente entender a arte renascentista. Você tem também o desenvolvimento da técnica de pintura a óleo, que ela vai permitir fazer maiores detalhes, coisa que não era possível nas técnicas anteriores, né? E tem outra coisa, deixa eu te ajudar aí também, que eu estudei um pouco isso na faculdade. Você tem o ponto de fuga, cara, que vem mudar tudo, cara. Tudo. O ponto de fuga, se você não tá familiarizado, imagina que você tá numa rua de uma cidade, você traça uma linha do topo de todos os prédios até o horizonte e das calçadas também. Imagina que você tá traçando todas essas linhas que vão convergir todas pra um ponto lá no infinito, lá no horizonte. Esse é o ponto de fuga, que é o principal teorema da perspectiva, da ciência da perspectiva, né? Isso. Você olhar todas as artes da Idade Média, pinturas, afrescos, tudo é chapado, cara. Tudo é muito chapado, os caras são meio de lado, né? Não existia perspectiva na arte antigamente. E aí, o que? Nessa época que você descobre perspectiva, você começa a não só poder fazer obras de arte considerando uma perspectiva real do cenário, né? Não tudo chapado como se fosse um desenho de criança em 2D, entre aspas, de criança, né? Mas você também dá nascimento à arquitetura moderna, ou seja, o cara não é só o construtor ou o engenheiro. Nasce o arquiteto moderno, o cara que desenha a planta baixa da construção. O cara que sacaneia a gente nas obras, cobra mais caro. Que desenha a perspectiva, que consegue ver o prédio, como ele vai ficar antes, entendeu? Não é assim, vamos botar os tijolos e tal, isso aqui. O cara consegue projetar e desenhar a coisa geometricamente, né, cara? E é uma grande revolução da geometria que muda as artes também. Mas isso é bem depois. Lá pra mil e o primeiro... 1400 e bolinha, vai. Assim, 1450. essa é a parte tecnológica que, né, que facilita isso tudo acontecer. Isso. Na parte de filosofia e literatura, por exemplo, o uso daquelas letras menores, né, que o Carlos Magno já tinha mandado inventar e tal, mas agora cai no uso, né? Como é que se chama mesmo? É... Carolinge. É... Império Carolinge. Facilita a escrita, né? E facilita a transmissão de material. Uhum. Ó, tem uma teoria muito interessante de a gente entender isso, porque assim, se você for ver na Idade Média, os artistas não assinavam suas obras, né? Você não sabe quem ele é. Na Idade Média e na época do Walt Disney também. É, também. Olha isso. Fala do Walt Disney e deixa o Maurício de Souza de fora. É, né? Eu ia falar isso. Pensei nele também. É. A história vem e vai. Esses bois todos têm nome aqui. Na Idade Média, então, eles não assinam suas obras. E você vai ter um movimento meio que de organização dos artistas depois, porque os artistas, eles são considerados na Idade Média como mão de obra. Sim. Pura mão de obra. Então, é que nem, por exemplo, você vai trocar o azulejo do teu banheiro. Você não pede lá pro cara assinar depois. Assina aí. Assina a tua obra aí. Deus, fantástico a sua troca de azulejo. Ah, mas eu vou te falar que teve um cara que trabalhou pra mim, eu já fiz muita obra. O cara era um artista, mano. Dá vontade de mandar ele assinar mesmo. Do azulejo? É. Do azulejo. O cara fez um trabalho impecável, porque normalmente os caras fazem muita merda, né? Mas o mesmo bem botado, realmente... Mas essa é uma boa comparação, você isso. Tá dizendo, né? Você era o cara, era um maluco, era... É, que vem da questão da própria raiz da palavra arte, né? Que vem do latim ars, que vem do grego tecne, que significa técnica, né? Então, o artista é uma pessoa que domina bem uma técnica, não é uma pessoa, sim, que tem uma inspiração, qualquer coisa, ela domina bem uma técnica. Na Idade Média, então, você é um técnico. Agora, você daí, até pro ouvinte que tiver computador na frente, pra entender bem o ponto de fuga, procura a Escola de Atenas de Rafael. Se você tiver um smartphone, você também pode procurar. Também pode, funciona. Ou qualquer coisa, se tiver um livro de arte também, talvez tenha ali. Ou anota pra procurar depois. É, exato. Escola de Atenas de Rafael. Isso. Que é um quadro bem legal, porque você bate o olho nele e você... não é um quadro, é um mural, na verdade, né? Você bate o olho nele e o teu olho já vai direto pro centro do quadro, onde tá Platão e Aristóteles no meio. Por que o teu olho é direcionado pra lá? Já por causa do ponto de fuga. Sim. Isso é uma tentativa dos artistas que vem desde os anos 1300 de tentar mostrar, olha, eu não sou apenas mão de obra, eu também penso o que eu faço. Então eles estão tentando transformar a arte em uma ciência. Por isso que você vai ter figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, que são os grandes nomes, que vão colocar tanta coisa de geometria e matemática nas suas obras. É bem foda mesmo. Daí tem uma obra, que é um estudo do Leonardo da Vinci, de uma obra que ele não terminou, que é a Adoração dos Magos. Adoration of the Magi. Você vê um estudo, então, do Da Vinci aí, muito preciso, feito na mão, né, e hoje em dia computadores fazem isso em segundos, mas ele fazia isso na mão, tudo da cabeça e observação, né. O que ele tá fazendo? Tá pegando matemática, geometria e colocando numa obra. Yeah. Por isso que o Da Vinci, o Da Vinci, é bom lembrar que ele nasce em 1452. Ele já tá se inspirando em outros artistas também, principalmente o Van Eyck, que é um cara, é holandês, também tá se pegando no arquiteto italiano, o Brunelleschi, que vai ser muito importante no estudo da perspectiva. E todos esses caras, eles estão tentando dizer assim, ó, como é que eu transformo arte em ciência? Por isso que a gente vai falar do tal do homem do Renascimento, é um cara que entende um pouco de tudo, de astronomia, de engenharia, arquitetura. O Da Vinci, ele fez obras de arquitetura, fez pinturas, fez esculturas, e todos esses caras fazem isso, porque eles estão estudando a natureza. Eu até tava vendo um estudo muito legal do Da Vinci, fazendo estudos de geologia, que ele já, nos anos 1500, ele já tava fazendo estudos sobre a questão de que, em algum momento, Florença era mar, né? Porque ele ficava procurando os fósseis. Herege. Né? Exato. Herege. Ele até disse, engraçado, é tão herege que até que alguém disse, será que isso aqui não é do dilúvio? Ele falou, não tem como ser do dilúvio, porque a gente tá vendo um movimento de onda que vai e vem. Então não é uma coisa que assim, apareceu e daí acabou. É uma coisa que aconteceu por várias décadas, assim, por inclusive milhares ou milhões de anos. Ele fala isso nos seus diários. Herege! Aí queima, aí queima. Falou em milhares de anos, já tava queimando, já sei. Mas o Da Vinci era um cientista primeiro, artista depois mesmo, né? Tem uma... Não sei se é lenda, não sei se é o que que é, mas que ele mandou um currículo logo no começo de carreira dele, para um chefe de Estado, que ele queria um emprego para desenvolver armas e equipamento isso. militar pro cara. Eu acho que foi pros esforços, se não me engano, que eram uns... Talvez, é. E aí no currículo dele, ele botou 10 itens em que ele era... 10 skills, né? Que é dele com... Não sei como falar. Habilidade. Habilidade. ciências. Caraca, tá esquecendo o português. E 9 delas eram relativos a justamente a capacidade dele de criar as armas e o material bélico do cara. E no fim, a última, ele botou: aí eu também faço umas pinturas, algumas obras de arte. É, eu assim, o que eu sei do Da Vinci, eu não conheço essa história. O que eu sei é que ele se estabeleceu primeiro como pintor, como escultor, arquiteto e tudo. E daí lá pro final da vida dele, ele vai... No final não, nos últimos 25 anos. Isso foi mais ou menos no começo. De repente a vida de pintor não tava fácil, né? Pegar uma bocada de design bélico, né? No Google. Porque tem até aquela série Borgias, que tem a versão americana e a versão europeia. Na europeia, nos últimos episódios da segunda temporada, aparece o Da Vinci sendo contratado pelos Borgias para fazer máquinas militares, assim. Ele adorava Cesare. Fazer isso. Ele foi Cesare contratado pelo Cesare Borgia, mas isso jamais pro final da vida dele mesmo. E aí, o cara era foda, esse Borgia, mas ele também era mal visto pra caceta, pra outra ala da parada. E depois de trabalhar pra esse cara, ele não conseguiu mais emprego na Itália. Aí ele teve que se mudar pra França, pra corte do Francis I. Isso, que ele arranjou treta também com os Médici, né? Que eram um dos grandes mecenas. É interessante só ler uma curiosidade, que o Cesare Borgia, esse cara que é complicado, foi o cara que inspirou o livro O Príncipe do Maquiavel. Quando ele fala O Príncipe, o famoso, né? Os fins justificam os meios e tal, é o Cesare Borgia. O Maquiavel usa o Cesare Borgia como um exemplo do que ele considera um estadista eficiente. Isso. Ele faz menção até ao Cesare Borgia no final. Só pra galera nova saber, o Cesare Borgia é o inimigo principal do Assassin's Creed Brotherhood. Olha aí. Que é irmão do Papa, não é? Isso, do Borgia, que era o Papa. Ele é filho do Papa. É filho do Papa, isso, pode escrever. Que era o Rodrigo Borgia. Faz sentido, época. faz sentido. Esse Papa foi o que, porra, foi um filho da puta morre que... Qual não foi? Acho ótimo, ótima declaração. Teve um cara que é sinistro, é o Borgia mesmo, né? Que foi sinistrão, esse filho foi sinistro. Filho envenenava os outros, é esse mesmo. Na verdade, você tem ali, inclusive o Michelangelo vai ser um cara que vai atender 3 papas. Um deles, o Borgia. Esses 3 papas que se sucedem, todos são, não, nenhum é legalzinho, assim, sabe? Todos são guerreiros, conquistadores. Nessa época, acho que o cara que era legalzinho não acordava no dia seguinte. Né? Não acordava, exato. Mas teve um deles que, não sei se era legalzinho ou não, mas ele botou muito dinheiro na arte, que foi o Nicolas. Né? Ele praticamente financiou toda a obra de Rafael e financiou a Capela Sistina, né? E ele que botou o dinheiro na parada. Acho que foi o Papa Júlio II, se não me engano. Só que ele, se não me engano, ele é um Sforza ainda, que é uma das outras famílias conflitantes com os Médici. Que a Itália é muito assim, né? Famílias dominando as cidades-estado. Todos esses papas, querendo ou não, eles investiam muito em arte. Investiam muito em arte porque, inclusive, você tem que pensar que a igreja, ela tá perdendo fiéis, ela tá perdendo força. Uma das maneiras dela atrair fiéis é através da arte. Então, exato. Por isso... Correr atrás do prejuízo, né? E é um jeito de mostrar poder também. Isso. Cada obra de arte. Peraí. Mostrar poder pra quem? Porque você não tem um movimento turístico forte nessa época. Não existe turismo, né, cara? Mostrar poder pra propriedade. Mostrar poder pros seus próprios sujos. O cara lá na Inglaterra não tem a menor ideia do que os caras estão fazendo lá. O cara da Inglaterra não, ele tá mostrando poder pros próprios servos dele pra manter a galera sob controle. Propaganda, né, o JP? Propaganda você esquece também que... da empresa? Não, propaganda é pro público. Pro público, pro público, né? Construir um monumento foda é pra atrair lá o visitante de qualquer lugar do mundo, mas não é época pra isso, né? Também a gente tem que lembrar que eles não deixaram de ser cristãos, né? Os papas, eles ainda acham que a religião deles tem que ser bem representada. Então eles também financiam aquilo porque são religiosos. O teto da Capela Sistina é um dos grandes exemplos disso daí, que o Júlio II vai fazer a encomenda pro Michelangelo pra dizer, eu tenho assim que essa capela que nunca foi merda nenhuma e, pô, pinta o teto aí porque eu vou fazer uma reforma depois. Daí, um dos casos mais legais porque o Michelangelo é um cara que peitava a autoridade, né? Ele é um um cara que não aceitava o cliente, assim, né, a opinião do cliente. O Michelangelo dizia claramente, o cliente tá me contratando, eu sei o que é melhor pra ele, ele não tem que meter o B dele. Tem o tá famoso cara... publicitário macho, né, cara? É, um publicitário macho. É o Don Draper. É. Não, mas ele era assim mesmo, ele era cabeça dura, mano. Por isso que ele ficou 40 anos trabalhando na tumba do Papa lá, então? Isso! É, ele prometeu 40 estátuas, né, e não conseguiu fazer 3. Não fez todas, né? 3? Em 40 anos, ele ficou 40 anos trabalhando nessa porra. Tava fazendo frila, hein? Então, isso que eu quero falar. Eu tive o prazer de poder visitar o Museu do Michelangelo em Florença. Se você vai, tem que ir, tem que visitar o museu. E tem várias dessas estátuas inacabadas lá. Isso. E é o Michelangelo é um dos poucos artistas que, apesar de terem obras inacabadas, elas são consideradas, mesmo inacabadas, obras sem preço, obras de arte, da história da humanidade e tal, não sei o quê. E aí, quer dizer, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que ele não acabou, que ele mudou de ideia, o cacete e tal. Mas existe até a hipótese dele simplesmente ter abandonado o projeto porque encontrou um contrato melhor. Que nem cara de, ó, cara tá na tua obra. Isso. Sabe qual é? Aí o cara tem um patrão lá, vê outra obra melhor, o cara vai embora e te larga na mão, cara. Ok, mas não tem essa obra. Essa obra que o que ele tem largado pra fazer, essa obra não existe. Cadê essa obra? Não, ele fez 300 coisas na vida, né, cara? O cara viveu até 80 anos. Não, aí que tá. Não tem tantas coisas assim que ele tenha feito. Coisas que ele fez durava muito tempo fazendo, entendeu? Uhum, sim, é. Mas ainda assim o Michelangelo produziu muito, muito mesmo. E comparação com o Leonardo, por exemplo, o Leonardo, ele era um cara que, assim, era considerado muito competente, mas ele não entregava. Tem pouquíssimas obras completas. Não entrega no prazo, puta. Não, ele não entrega. A Mona Lisa, por exemplo, que é um dos quadros mais famosos, não foi entregue pro cliente. Ele fugiu ainda pra França nos últimos anos de vida e levou a Mona Lisa com ele. E, mas o cara assim, pagou sinal? Pagou. Pagou antes, se fudeu. Pagou antes, se fudeu. Porque era, pagar antes, mano. Mas é que era o sistema do mecenato, né? O mecena, ele ia pagando pro artista enquanto ele ia fazendo. E o artista, ele dizia, eu entrego quando estiver pronto. O Michelangelo, nesse caso, é o primeiro, assim. Por isso ele que o artista ia empurrando com a barriga e demorava 40 anos pra fazer, pô. A questão é que o mecena, ele ia sustentando o artista enquanto pudesse. E o caso do Leonardo, em específico, pra gente é muito bom, porque o fato de ele ter deixado tanta obra inacabada nos permite ver o processo de criação dele. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui a imagem do Adoração aos Reis Magos, que você vê tudo aqui, foi uma obra que ele não entregou. O fato de não ter entregue, ficou tanto esboço que daí a gente consegue ver como que ele concebeu certas coisas. Então, como é que ele pensava uma obra. E o Leonardo tinha uma coisa que era muito incomum pra época dele. Lembrando que ele é anterior ao Michelangelo. Ele anotava o processo de criação, ele anotava as ideias. Então, enquanto ele estava tendo ideias, ele ia anotando. Por isso que você vê aqueles esboços, aqueles cadernos dele, tem tanta anotação. E escrevia ao contrário ainda, tem toda a mística dele em relação a isso, que o Dan Brown explorou muito bem, né? Tem a parada que ele dormia 20 minutos a cada uma hora. Né? Isso veio do Seinfeld, né? Eu não tenho certeza, mas eu não duvido. que é o sono polifásico, né? Eu acredito que seja verdade, eu não duvido. Eu ficava acordado 3 horas, daí dormia 20 minutos, daí 3 horas, 20 minutos, isso é chamado sono polifásico. Caraca, ele comia, dormia e acordava. Comia, dormia e acordava, era isso? É, mais ou menos. Acho que é mais, era tipo, dormia 20 minutos, daí trabalhava, daí dormia, daí trabalhava, e assim, é legal, por exemplo, na Capela Sistina, não, no, na Santa Ceia, que tem relatos de um cara que ficou vendo ele pintando, né? Então você tem um relato do cara vendo como é que era o processo de criação dele, processo de pintura, que ele demorou acho que uns 4, 5 anos pintando Santa Ceia. E o cara dizia, ó, o Leonardo ficava horas olhando a parede, sem comer, sem descansar, sem nada. E às vezes ele dava 2 pinceladas e saía. Daí depois ele voltava, daí ele ficava pintando sem parar. Então ele tinha um ritmo bem estranho, assim. O pessoal ficava fascinado com a dedicação artista, que ele tinha. Artista. Não pode mexer no cara. Deixa o cara lá. Esse cara quer estar fazendo história. Isso. mas eu li que da Santa Ceia, como a gente conhece, muito pouco é da obra original do Leonardo, porque ele usou um material de merda que a parada se deteriorou parou rapidinho. Isso. E Neguinho teve que fazer tudo por cima. Só tem a linha inicial da parada, né? É, isso é verdade. Porque ele... O Leonardo, ele foi pintar a Santa Ceia, só que ele não teve treinamento com, acho que o Verrocchio, que foi um outro grande artista, que foi o professor dele. O Verrocchio não ensinou ele a técnica do fresco, que é basicamente assim, você passa gesso na parede, é um pouco mais complicado que isso, mas você passa gesso, daí você usa uma tinta base d'água, que daí o gesso puxa a água, né, e fica lá. O Leonardo tentou fazer isso com óleo, com tinta óleo, e óleo e água não dão muito bem. Ainda assim, dizem que se fosse em boas condições, o ambiente teria ficado muito boa a obra. Ele pintou a óleo porque o óleo ele tem um contraste maior. Só que atrás da parede, onde tem a Santa Ceia, tem uma cozinha. Então a temperatura é muito alta. Com o tempo, a pintura começou a deteriorar. E isso ainda com o Leonardo vivo. O Leonardo chegou a ver lá ainda a obra se deteriorando. Então a técnica que ele utilizou não foi boa pra isso. Hoje a Santa Ceia que a gente vê, ela é muito diferente da original. E a gente sabe disso porque tem os esboços da Santa Ceia. Daí você vê, por exemplo, que o rosto de Judas mudou muito. O rosto de Judas, por exemplo, não era narigudo como é agora. Ele não tinha um queixo tão forte também. Não tinha os chifres também, né? Não tinha chifres. Mas ainda assim é uma obra muito fantástica, assim, pela solução que ele dá pra Santa Ceia, que foi muito inovadora, né? Então, mesmo com todos esses problemas, você ainda vê a genialidade dele lá. E eu até brinco pros meus alunos quando eu for falar de Santa Ceia, que eu dou uma aula inteira sobre Santa Ceia, e eu explico pra eles, ó, sabe o Dan Brown lá, quando ele fala que isso aqui, que João, na verdade, é Maria Madalena? A obra tá tão deteriorada que se você olhar bem, você vai conseguir encontrar, sei lá, rabo de lagarto em alguém daqui a pouco. Porque já perdeu o que era antigamente, né? Então, ela tá tão deteriorada que você consegue ver coisa que não tá lá. Porque é wishful thinking, né? Você fica olhando aquilo lá e você quer encontrar alguma teoria maluca. Mas o V tem, o V, o V. O cálice. Tem, mas significa outra coisa. Uma coisa que até o Dan Brown usa é a questão das cores invertidas, né? É. Que Cristo tá com uma cor e vermelho, daí João azul, ao lado... azul, vermelho, Isso. Que daí, então, seria complementário. Isso até é verdade. Só que a questão é que na própria Bíblia fala que Cristo tinha João como seu apóstolo mais querido. Então, ele era o que se sentia mais próximo. A maneira que o Leonardo escolheu pra dizer, ó, esse aqui é João, foi através da proximidade de cores. Uhum. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, na Bíblia não tem figurinha, né? Então, a Bíblia não diz assim, ó, o cara era assim, então, o artista, no caso Leonardo da Vinci, qualquer outro artista que quis pintar Santa Ceia antes dele, tinha que achar ícones que dissessem, ó, esse cara aqui, Tomé, por exemplo. Tomé, você vai ver que na Santa Ceia é o cara que aponta o dedo pra cima, porque você tem a questão do Tomé que quer tocar em Cristo depois que ele ressuscita pra ter certeza que é ele. A maneira que da Vinci encontrou pra dizer, ó, esse aqui é João, que era o apóstolo mais querido, é através das cores, e através de um tá do lado do outro. E a mãozinha cortando o pescoço? Então, tem até a faca também, né, que o Pedro tá segurando. A faca é uma menção a que quando, eu não vou lembrar agora em qual livro da Bíblia específico, mas que fala da captura de Jesus, né, que depois que Judas entrega, já, Pedro vai lá e corta a orelha, né, de um dos soldados, isso, né. Isso. Aí então, bota daí, ele de volta e cola a orelha, né. Daí Cristo vai lá e cura ele, né, assim, coloca a orelha de volta. Então, são todas essas pequenas menções pra dizer, ó, esse apóstolo aqui é tal, esse apóstolo é tal. E o interessante na Santa Ceia, que mostra a genialidade do Da Vinci, é que assim, até então a Santa Ceia era representada da seguinte maneira: todo mundo naquela mesa grande, né, que nem no Porto dos Fundos lá fala, né, que é genial. Muito bom. Consegue uma mesa grande aí pra colocar todo mundo junto? É uma coisa minha, fica todo mundo do mesmo lado. Só que a Santa Ceia até então era representada assim, todo mundo de frente, e Judas estava sempre do outro lado da mesa, pra que a pessoa que estivesse olhando dissesse, esse aqui é Judas, ó, ele tá longe. Ó, filha da puta. Ele tá do lado. Se você notar a Santa Ceia, se você estiver olhando pra ela, você vai notar que os apóstolos estão dispostos em grupos de três. Então, na extremidade esquerda, na extremidade direita, dois grupos de três, daí dois grupos de três mais próximos de Cristo. Sempre os três esses grupos estão conversando entre si. Eles estão olhando entre si, apontando para Cristo, e todos têm ainda a questão da perspectiva, né, do ponto de fuga, que direciona sempre a Cristo. Todos os elementos direcionam a Cristo. O único apóstolo que não está conversando com ninguém é Judas. Porque Pedro puxa João pelo ombro e empurra Judas um pouco pra frente. Olha, e Judas aí só fica olhando pra lado. Assim. Então é uma solução muito elegante, assim, pra você dizer. E isso explica muita coisa. O cara era excluído do grupo, cara. Porra! Quem é que vai trair o grupo? É o cara que é amigão da galera? Não, é o cara que é zoado pela galera. Achei ótimo, mas a mãozinha tu explicou. A mãozinha, ó, lembrando que é uma obra muito deteriorada, mas a impressão que dá é que na obra original eles estavam estava puxando, Pedro estava puxando João pro lado pra conversar, tanto que João coloca a cabeça um pouco pro lado como se estivesse dando a orelha. Pra mim ir, parece que ele tá falando cancel it. Cancel it. Tem uma coisa do Dan Brown, né, que o Dan Brown fala lá que João não é João, é Maria Madalena. E essa teoria, os historiadores da arte ficam putos com ele, né? Mas tem uma coisa que por quê? Serviu... Por que eles ficam putos? Porque... cara, ele é um escritor de ficção, cara. Aí também, mas eu quero entender por que eles ficam putos. É porque ele tá... Será que ele olhou o quadro, teve uma ideia boa e ganhou milhões? Enquanto os historiadores ficam olhando pro quadro e não ganham nada? Será que foi isso? Eu falo que eu queria ter escrito o Código da Vinci, eu achei. Mas o maior problema é que as pessoas agora vão ver a Santa Ceia achando que aquela é Maria Madalena. E daí perde toda a genialidade da obra que tá por trás. Cara, né? As paradas só tem graça agora com Dom Brown. É isso que eu falo. Eu vou no, quando a gente vai no Louvre, eu quero ver a pirâmide invertida. Eu tô pouco me fudendo pro museu. Eu fico só ali na lojinha. Eu nem entro, nem compro entrada pro museu, cara. Eu chego de metrô, vou na parte das lojas e vou embora. Só vou lá rezar pra Maria Madalena e rar. Deixa eu fazer uma defesa aqui dos escritores, coitados. Eu acho o seguinte, o que você tá falando, né? Eu penso de outra forma e vejo o seguinte. Se não fosse o Código da Vinci, muitas pessoas não teriam nem acesso a essa obra, né? Então, eu me lembro quando eu tava o boom do Código da Vinci, eu trabalhava numa empresa e aí eu fui na Copa. Ali aí tinha uma mulher muito, muito humilde, né, cara, que trabalhava ali, lendo o Código da Vinci, falou, pô, próxima vez eu vou procurar na internet esse quadro e tal. Ela não tinha nem noção do que era Santa Ceia, passou a entender. Então, quer dizer, ele também não é bem assim, né, cara? Então tem o seu lado bom também. Não, o Código da Vinci, pra mim, foi um livro que, pra mim, é importante porque eu fiquei, da minha adolescência até os meus 22 anos, eu não fiquei lendo muito, né? Eu parei de ler. E o Código da Vinci, o pessoal tava falando tanto que eu disse, ah, cara, vou ler esse livro. E eu li em 2 dias e me deu vontade de ler mais coisas depois. Hoje, eu acho que ele tem uma importância assim, até pessoas como no meu caso, que eu não sou o único, com certeza. Não, peraí, cara, você não pode dizer que você é professor de História da Arte e dizer que você não tinha vontade de ler, que você não Claro lia. Que pode, isso é uma quebra de paradigma. Não, assim, eu apesar das críticas que os historiadores da arte têm ao Dan Brown, eles dizem que o Dan Brown, ele deu uma ideia que foi interessante, que pra você representar uma figura que era mais sensível, como o João é retratado na Bíblia, você geralmente desenhava ela com traços femininos, né? Então, se eu até vou, pra facilitar aí pra vocês, mandar o link aí da Capela Sistina, daí dá um zoom ali na cara do João, do lado de Jesus. Você tá vendo que ele tá com o rosto inclinado, que ele tá inclinado... Ela, olha o ato falho. Foda. Ele tá com o rosto inclinado um pouco pro lado ali, ouvindo o Pedro, e rosto é bem feminino, né? Mas é João, isso daí não tem discussão. O que é aquilo ali? É uma mão no pescoço dele? Ela tá mais no ombro, né? Mas tudo bem. Quando viram que o Dan Brown escreveu, falaram, poxa, mas o traço feminino do Da Vinci parece muito com outra obra dele. E olha aqui, ó. Eu vou mandar agora pra vocês uma obra chamada A Virgem dos Rochedos. Então vocês... Eu conheço essa obra, é foda. Agora, olha só. Dá um zoom no rosto de Maria e compara com o rosto de João, só pra vocês verem. É muito parecido. É bem parecido. Então, o que deixa a entender é que o Da Vinci, ele fez propositalmente uma figura que é quase andrógina. E ele já tinha um modelo de feminino ideal. Inclusive, uma discussão que se tem nos historiadores do Da Vinci, tentar descobrir quem que é essa mulher que ele se baseou pra fazer tanto a Virgem dos Rochedos quanto o João na Santa Ceia. Mas é João, não é uma mulher, não. Assim, tem traços femininos, mas é João. Ok. Ele não tinha um peguete lá que era... Olha o jovenzinho. Ele tinha, pô. Tinha. Então. Tem essas discussões sobre a sexualidade do Da Vinci, né? Discussão? Não é claro? Não, porque o Da Vinci, apesar de ter escrito muito, ele não escrevia muito sobre a vida pessoal dele. Então, isso que dá... Mas essas coisas não é a pessoa que escreve, são os outros. Mas fofoca são os outros que escrevem. O Michelangelo, ele foi apadrinhado muito pelos Medici, que a gente todos nós conhecemos. Não é o presidente militar. Vizinhos Azaghal, né? Os Medici foram a família poderosíssima que governou, entre aspas, né? Governou Florença, né? Eram os caras que tocou mandavam. Tocou o zaralho. É, exatamente. É quem mandava. Pau na mesa. Eles que mandavam, entendeu? Tocou o zaralho. Eles foram, durante muitos anos, os comandantes. baixa máfia que a gente conhece hoje em dia. E, né? Eles são até chamados de os Godfathers. Eu já vi um documentário chamado de God, os padrinhos da Renascença, do Renascimento. Né? Eles eram banqueiros também, tem uma história. É, então, é isso que é engraçado, porque justamente eles eram banqueiros e se tornaram... É o retrato, eles são o retrato dessa época, né? Os caras que eram banqueiros que se tornaram, entre aspas, governantes, industriais, né, cara? Também. De tão fodas que eles eram. Do estado de Florença, né? De Florença, eles foram de Florença, é. Isso. É, até que chegou um dia que o nego encheu o saco e chutou eles pra fora. Mas o... Mas eles voltam depois e fazem suas vinganças. É, e os Medici também viraram vilões de um Assassin's Creed. Mas é engraçado como isso acontece. Por exemplo, a gente tá falando aí tudo do... A igreja não tava muito bem e tal, não sei o quê. Eles eram banqueiros e o Papa devia dinheiro pra eles. Pro banco deles. Papa sempre tá devendo, né? De um jeito ou de outro. E olha só que interessante. Florença era muito famosa pela... Firenze. Firenze também serve. Muito famosa pelo comércio têxtil, né, cara? Os caras faziam... Têxtil. Tecidos, tapetes, qualquer coisa assim. Eram grandes escritores. E eles... Por que era famoso? Porque essa porra, a tinta que eles usavam era de muita qualidade, era vibrante, durava, e o cacete e tal, não sei o quê. Vibrante? Vibrante. Ah, quem marca texto é vibrante. Tá bom. E o que acontece? Essa tinta era produzida com um químico chamado alume. Um produto químico? O cara chamava alume? Era uma química processada. Era um homem? Um homem chamava alume? Ou químico? Eu sou... É o Mr. White da Renascença. É, o Mr. White, só que é o Mr. Alume. É o famoso sulfato duplo de potássio e alumínio é um produto químico. De alumínio dodecaidratado. Tweetem essa palavra. Chamavam só de esse pó aí, né? É um pó que eles tiravam de uma pedra que eles chamavam de pedra ume. E essa porra vinha do Império Otomano. E os caras pagavam fortunas pra essa porra, essa matéria-prima. Chega lá por volta de 1460, um cara chamado Giovanni de Castro, que era sobrinho, afilhado do Papa, qualquer porra assim, ele descobriu uma mina dessa porra na Itália. Caralho, moleque! Aí ele falou, caralho, maluco, a gente chamou a mina da parada aqui, cara, pelo amor de Deus. Mandou uma carta pro Papa financiar a extração dessa porra. Aí o Papa, como tava devendo pros Medici, banqueiros, né, ele botou os caras de sócio nessa parada pra perdoar a dívida dele. Então olha só como essas jogadinhas de poder mudam até a história da humanidade, né? Por causa dessa parada, quer dizer, isso não foi o que fez a fortuna dos Medici, eles já eram muito ricos. Mas esses pequenos manejos de preferenciais, o Papa, eu te dou um favor aqui, então, isso vai colocando esses caras nesse... Você vai entendendo por que, que esses caras se tornaram o que eles se tornaram. E eles... Dom Corleone, né? Total, né, cara? E total. Eles foram grandes padrinhos desse momento e do próprio Michelangelo, que foi um cara super ligado a eles na época da sua estada em Florença, né? O contrário desses caras era o Maquiavel, né? Que é da parte filosófica do Renascimento, né? Ele é considerado um grande cientista político e ele era fazia parte do governo ali de Florença exatamente enquanto os Médici não eram, nos períodos em que os Médici não estavam no poder de lá. Ele, inclusive, escreve o livro O Príncipe num desses hiatos, né? Quando o Médici reassume o poder, ele sai fora do governo. Ele vai escrever, quando o Médici está fora do governo, ele está preso, inclusive. E tem uma questão curiosa do Maquiavel, que o Maquiavel ele não era monarquista, né? Ele era republicano. Inclusive, acho que Voltaire, que é um filósofo importante também da história da filosofia, ele tem uma tese muito interessante que o Príncipe do Maquiavel, que o livro mais famoso dele, era uma paródia, na verdade. Era pra tirar sarro da monarquia. Até pra apontar os problemas que a monarquia podia ter, né? Um pouquinho, o Príncipe, o que ele queria dizer é que você tem, pra ser um bom estadista, tem que separar o moralismo individual do moralismo coletivo. Tipo, você, pra ser um... fazer o Estado ir à frente, você tem que usar de recursos que, de repente, um sujeito pode achar que são errados, como mentir, como usar de força física, né, de bélica, para impor os teus conceitos e tua economia. É quase um fim justifica os meios, né? Exato. Não, o fim justifica os meios é a frase que vem desse livro, até. É aí que tá. Essa frase em específico não tá no livro, não, mas ela resume bem. É exatamente esse o conceito. A frase atribuída a ele, né? Esse moralismo. O Maquiavel, ele vai dizer que essa questão do príncipe, um bom príncipe, ele tem que pensar sempre em duas coisas, na fortuna e o que ele chama de virtude, que é alguma coisa que resiste ao azar, não é exatamente virtude, mas alguma coisa que resiste ao azar. Então, por exemplo, o príncipe, ele tem a possibilidade de ser monarca, no caso, o chefe de estado, mas isso foi dado pra ele porque, sei lá, porque ele é filho de alguém importante, como o César Borgia, que era filho do Papa, daí vira príncipe de Florença, né, vira o regente de Florença. Só que o povo não gosta disso, então daí ele contrata um delegado, vamos dizer assim, que é o Ramiro de Lorco, pra acabar com toda a resistência que tá tendo em relação ao Borgia. E daí, o povo aceita o Borgia como regente, né, só que muito a contragosto. Daí, pra o Borgia ganhar a simpatia do povo, entre aspas, ele manda matar o Ramiro de Lorco, o próprio delegado, pra dizer assim, ó, agora o povo sabe que com esse cara não pode se meter. Então, isso é a virtude, é a criatividade do governante em mostrar habilidade em conseguir lidar com situações de diversas. É, então, ele faz a separação do que ele chama de novo príncipe com o velho príncipe. O velho príncipe isso. É o que herda o poder e esse cara tem que manter as instituições como o povo conhece, que é pra dar a estabilidade a legitimidade dele. E o novo príncipe tem que quebrar as instituições e mostrar que o modelo dele é o melhor, né? Isso, e ele tem que fazer isso através de um exercício de criatividade. Isso que é interessante, que é a política como criatividade. Isso que é legal, né? Que o Maquiavel também, como filósofo, pensador, político, ele também está representando, assim, ele está sendo um exemplo de como é difícil lidar com esses novos tempos que estão aparecendo. É. Daqui a pouco, a própria reforma protestante, nos países do norte que estão acontecendo. Então, como é que a gente controla todos esses novos fenômenos que estão acontecendo? É. E o livro só é publicado, tipo, 5 anos depois que ele morreu. Isso. Não é em vida dele, né? Ele escreveu mesmo quando estava de Bob na parada. Isso. O Michelangelo, ele, desde muito jovem, ele já era muito foda. É uma coisa inacreditável. A Pietà, que tá na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, que é uma escultura impressionante. A gente viu ao vivo. Mas ela, né, é um pouco decepcionante ao vivo. É porque não é gigante, cara. Então, mas e na Espanha, em Toledo? É. Em Toledo não, é no Vale de los Caídos, tem uma Pietà gigante. Fizeram uma Pietà gigante? Fizeram. Não, então, mas e não... aí eu fui antes, nesse lugar, nesse... Aí quando você viu e a... aí eu vi aquela mega Pietà. Aí quando você viu a Pietà... Eu achei que ia ser mais foda, né? Eu fiquei, pô, mas é uma mini Pietà... A Pietinha, então, é que é o grande currículo do Michelangelo. A Pietà, né? Pra quem não sabe, é a escultura da Maria segurando Jesus morto, né? Depois de ser crucificado. Esse é o salto na carreira dele, né? E ele tinha 24 anos quando ele fez isso, cara. Vai tomar... 24 anos? Caraca, cara, vamos pensar na nossa vida. O que a gente fez quando a gente tinha 24 anos, cara? O cara era muito foda desde muito cedo. Eu vi na aula de História da Arte na minha faculdade uma escultura pequena dele, tamanho de um vaso e tal, que ele fez quando tinha 12 anos. Era aprendiz. E o cara já era foda pra caralho, maluco. Não procure ver do Mozart, então, que você vai chorar. Entendeu? Então, e a Pietà foi um grande... Puta que pariu, ele fez... né, para os caras, para a igreja e tal. Só uma curiosidade, a única obra do Michelangelo que é assinada. Tem uma faixa no peito da Maria que tem a assinatura do Michelangelo. Ah, eu tô vendo aqui, dele. É verdade. É. Olha aí que maneiro. Só que os caras não assinavam, tipo, Michelangelo. Né? Eles assinam uma coisa bizarra, assim, tipo uma frase e tal, mas é uma assinatura dele, é legal isso. Cara, você pode ficar horas olhando para essa estátua, é inacreditável. A roupa da Maria é de pedra, cara, vai se fuder. Como, cara? Como, cara? Esses caras eram escultores antes de pintores, né? Eles levaram os conceitos dele da escultura pra pintura. Talvez isso tenha sido o grande pulo do gato dele, né? Porque o estudo que eles faziam de músculos e tudo mais vem da escultura. Agora, o Davi, que ele fez com 26 anos... também. Caraca, 26 anos, vai se fuder, cara. O cara fez... O cara morreu com 40, Brian. Não, viveu até os 80, maluco. Porra, viveu pra caralho. Pra caralho, na época, qual era a expectativa de vida? É porque tartaruga vive pra caralho. Essa foi boa. Essa foi boa. Mas Rafael morreu cedo, cara. Mas depois essa tartaruga. Alguém deixou ele de barriga virada pro sol, né? Esse tipo de vida é enganoso, porque me conta como... tem uma galera que morre antes de fazer 5 anos, que joga a média pra baixo. É. Se você pegar a média de quem sobreviveu à infância, os caras não viviam tão menos que a gente, não. É porque o nego morria pra caramba na infância. Até os 5 anos passava o rodo geral, depois até os 10 já morria mais um monte. Quando você faz uma média geral, a média baixa. Olha aqui, viveu 88 anos. Não é pouca merda, não, cara. Pô, naquela época era realmente... É uma vida de merda. Nasceu em 1475, morreu em 1564. Ele viu, cara, viu tudo. Sim. Mas então, a coisa que mais me impressionou lá no museu é que não é, o nome do museu não é Museu de Michelangelo, é Galeria dell'Accademia, em Florença. Então procura a Galeria dell'Accademia. Não, porque é micro, né? É micro, é. Tem algumas obras dele. Cara, tem algumas obras dele. E essas obras inacabadas são muito impressionantes porque você vê a perfuração do espigão. Como é que é o nome dessa ferramenta? Ai, cacete. Então tá fora de nome. Não, hoje. Né? Não, acho que não é esse nome, não. Não é cacete. Mas é... Sabe quando você dá aquela marteladinha, né? Perfura, mas não é cacete. Espigão, aquele prego gigante que você vai dar uma martelada e vai esculpindo, sim, né? Sim. Cinzel, lembrei aqui agora. Uma das ferramentas. É isso mesmo. Cinzel, isso. Você vê... Meu, porque a gente não vai dizer aqui que o Davi tem um espigão, não tem. não é essa a tudo isso. Dele. Né? É, exato. Mas é impressionante que quando você vê essas obras inacabadas, você vê as marcas das batidas do Michelangelo, e isso é de arrepiar, cara. E a gente agradece que ele tenha uma obra incompleta, não lixada, porque você pode testemunhar o trabalho do cara em andamento, né? Uhum. Em andamento que nunca foi terminado. Mas o Davi, a coisa que mais me impressionou foi saber que o Michelangelo não esculpiu o Davi do zero. Era uma estátua inacabada deram pra ele. Tipo um overhauling. Tipo, termina aí e melhora essa merda. Dá uma tunada. Exatamente. Uhum. Dá uma tunada nesse bofe. Que o cara não conseguiu terminar, né, a obra e tava fazendo merda no mármore. E mármore é um material muito caro. Justamente, porque o Michelangelo é famoso por ter trabalhado nas pedreiras de mármore. Ele ficava lá anos escolhendo o mármore dele. Uhum. Era amigão dos trabalhadores. Tinha apelido pros trabalhadores. Tinha o Esquerdinha, tinha o Truncadinho e tinha até o Anticristo. É isso, sério, tinha um trabalhador lá que ele chamava de Anticristo. O mais difícil do Davi, o maior, tipo assim, porque o Davi é muito perfeito e todo mundo fala, olha, talvez seja a estátua mais famosa do mundo, se não é a estátua mais famosa do mundo. Ó, tem gente que discorda isso da sua parte do perfeito. Dado alguns detalhes, então, né, importante. Isso foi um desafio maior ainda, quando você estuda, você fica impressionado, porque o mármore que estava sendo feito, aquela estátua antes do Davi, era um mármore bosta, uhum. Era um mármore ruim, tipo assim, deram uma parada merda pro cara terminar, entendeu? E o cara fez o que ele fez no mármore bosta da parada, entendeu? Tanto que até hoje eles ficam preocupadíssimos com a climatização. Eles têm uns sensores que detectam micro perturbações sísmicas do cacete, porque qualquer merda pode rachar aquela estátua inteira. Mas o sensor não adianta nada, né? Vai fazer o quê? Ai, meu Deus, vai tremer. Abraça, abraça a estátua. A estátua tá pousada em cima de uns amortecedores. Então o amortecedor que tá garantido, né, o sensor. Não, mas... Vai balançar, abraça a estátua. Não, mas aí o que acontece? Se você detectar... Derruba o isopor. Se os caras detectam uma parada mais forte, eles vão lá cuidar do negócio. Eles vão se cagar, o que mais tem que fazer. Ele daí demorou 3 anos pra fazer. Até era a piada que tem no filme lá, Agonia e Êxtase, do Michelangelo, que é a história dele pintando a Capela Sistina, que ele tá fazendo lá aqueles vários... as estátuas pra tumba do Papa. Daí ele diz, eu vou fazer 40 estátuas. Daí alguém pergunta pra ele, quanto tempo demorou mesmo pra fazer aquela do Davi? Ele falou, 3 anos. 40 vezes 3, 120 anos, você não vai conseguir terminar isso. Exato. Daí, mas o Davi é uma coisa legal, porque primeiro é uma estátua gigantesca, né? Tem mais 5 metros de altura. É gigante, cara. É muito impressionante ao vivo. E tem duas coisas que são legais do Davi. Primeiro que é uma representação diferente do Davi, que Davi sempre é representado depois da luta, né? O Davi vitorioso, quando ele derruba o Golias e daí ele tá o Davi vitorioso. Aí não, é o Davi antes da luta. Então é o Davi concentrado, é o Davi pensando como vai ser. Isso já foi inovador pra época. Agora, o que eu acho mais interessante na história do Davi... Mas não é verossímil. É, como assim? O Davi, por quê? Antes da luta, devia estar, era cagadaço. Mas tem todo... Mas o JP... Tem todo um simbolismo na época, porque eles botaram o rosto dele virado pra Roma, então ele tá com uma expressão de preocupação, entendeu? E olhando pra Roma, então não é só a cena bíblica, entendeu? Uhum. Tem toda uma análise da época em que ele foi feito e da forma que ele foi representado. Mas ele é meio Rock Daniel, que a cabeça dele mesmo é cabeça de nós todos, né? Então, ele tem diferenças de proporções. Ele é meio mangá. Mas que são propositais, porque a ideia não era colocar ele no alto da, lá da Catedral de Santa Maria del Fiore? Não era uma ideia? É, se eu não me engano, era, na Santa Maria del Fiore. Se eu não me engano. Pô, daí é muito detalhe pra lembrar. Então, mas ele é um especialista. Mas a ideia, mas eu acho que era, a ideia era colocar ele lá em cima e por isso que ele aumentou algumas proporções, na cabeça, isso, as mãos, pra que você enxergando lá de baixo, é aquele negócio do uso. A cabeça, além dela ser uma cabeça, né, privilegiada, Raimundo Nonato, ela é meio achatada, né? Isso. Ela não é proporcionalmente, vou usar o termo correto, mas, né, não é, não tô criticando a estátua, mas a cabeça, ela, o ângulo dela, ela não tem as proporções exatas de uma cabeça, né? Além dela ser maior, ela é meio espremida, assim. Ele tava levando em conta que ela ia estar lá no alto, você ia estar vendo lá de baixo essa porra, então ele tá num ângulo de baixo pra cima. Então tudo, toda essa geometria dessa época, ela é usada e aplicada na construção disso. Isso. Mesmo assim, né, ela sendo de 5 metros de altura, você ainda fica bem embaixo dela pra ver, né? Sim, fica bem embaixo. Ela tá elevada a 1,80 metro. Ela já tá elevada, isso, lá, exatamente. Mas a segunda história que eu acho mais legal do Davi é que mostra bem como o Michelangelo era aquele, o sonho de todo publicitário e designer, né? Que é o cara que manda no cliente. Porque quando ele entregou a estátua, o Michelangelo tem um negócio que ele não deixava o cliente ver enquanto ele tava trabalhando. Então, quando o cliente tava chegando, ele cobria a estátua e dizia, não, eu só vou te mostrar quando estiver pronto. Então, não me enche o saco. Quando ele mostrou, daí finalmente tirou lá o pano, né, tal, daí todo mundo ficou, maravilha, enfim. O cliente virou e disse, Michelangelo. Isso é o Michelangelo falando, tá? Porque tem o relato dele dizendo isso. Michelangelo, o nariz dele não tá muito legal. Essa história do nariz é boa. Você podia dar uma arrumadinha ali, por favor? Daí o Michelangelo, claro. Daí ele pega a sua cadeira, a sua cadeira. Andaime lá. Pega uma escada, né? Sobe ali do lado da estátua. Daí ele pega o seu cinzel na mão e começa a bater no cinzel, mas ele não encosta na estátua, né? Ele não encosta no nariz. Só que ele tem pó de mármore escondido na mão. Enquanto ele tá batendo e tá saindo o som, ele tá soltando pó de mármore. Então quem tá embaixo tá vendo o pó de mármore caindo. Olha que malandro. Malandragem. Daí ele vira assim, daí vira pro cliente, tá bom agora? Deu cliente, agora tá. Agora tá bom. Eu ouvi falar que isso era uma lenda, que eles não tinham uma... Não, isso o Michelangelo diz, né? Na biografia dele do Vasari. Ah, tá. É que tá, né? Pode ser que o Michelangelo fosse um puta marqueteiro e contou essa história pro Vasari. Sim. Mas tá registrado. É uma boa história. Mas faz sentido. Tudo, cara, ele tá certíssimo. Olha só, o cara que sabe tudo. Você não pode mostrar o trabalho em progresso pro cliente, porque o cliente vai ficar dando pitaco no meio da parada, sem saber como é que vai ficar no final, entendeu? Então não tem que dar pitaco até você terminar. Isso. E para, e o negócio de nariz tá bom, nariz tá ruim, ele provou, cara. Ele não fez nada, jogou aquele pó de mármore e disse, agora tá bom. Aí ele provou, cara, o que que é o design, cara, naquela época. Não, mas assim, ver a estátua ao vivo é uma parada muito impressionante, realmente. É muito impressionante. Porque se você pegar detalhes de mão, né, as veias da mão, do braço, cara, parece uma pessoa. É inacreditável. Tanto que ele tem essa brincadeira que ele terminou a estátua e falou, parla, né? Fala. Aí que tá, não foi pro Davi, foi pro Moisés essa. Ah, foi pro Moisés? Bom, ficou pro Davi. Que é uma das estátuas da tumba do Júlio II, né? Que tem lá. Tá. E se você procurar também os detalhes do Moisés, essa é muito impressionante. Porque ele terminou a obra, ele ficou encantado com a própria criação, e daí diz que ele bate no joelho, pra ver se vai ter um reflexo, né? E grita parla, né? Pra ver se tá viva mesmo. Assim. Uhum, muito foda. De novo, se é verdade, eu não sei, sabe? Mas é uma história tão legal. É uma boa história. Então é bacana. Daí, essa questão do Michelangelo ser esse cara que manda no cliente e diz assim, ó, eu sei o que eu tô fazendo, não me enche o saco, ficou muito forte quando ele vai pintar a Capela Sistina, né? O teto da Capela Sistina, que demorou 3-4 anos pra pintar. Sim. E daí tem as teorias da conspiração, que ele não pintou sozinho, é que teve ajuda de assistentes, enfim. Mas a questão é que daí tem nesse filme do Charlton Heston, que é Agonia e Êxtase, que conta a história, né? É meio bobinho, assim, mas é... Com certeza foi mais pesado que aquilo, mas que o Michelangelo tá pintando lá o teto e tá passando do prazo, porque ele deu um prazo de tipo 6 meses pra pintar o teto inteiro, e demorou 4 anos. E o Papa ficava toda hora, Michelangelo, quando que vai ficar pronto? Daí ele, quando eu quiser! Ele é bem foda. Tem até uma história de que tinha um padre lá que ele não gostava, que ele retratou o rosto do padre como um dos demônios lá, que tá... Inferno, ele botou o padre no inferno. Ele botou o Papa... O cara era o cara que enchia o saco dele, ele não gostava. Muito bom, cara. Ele faz isso o tempo inteiro. Esses caras são todos... Sabe aqueles amigos que desenham história em quadrinhos, assim, tal? Daí coloca os amigos no meio? Cheio de easter egg. Eles são o Rafael, lá naquela escola de Atenas que eu falei, que eu citei pra vocês antes, ele colocou lá o Da Vinci, o Donatello, colocou todo mundo lá dentro, assim. Então colocou inclusive o próprio Rafael lá dentro como um dos filósofos, assim. Olha, e o Mestre Splinter colocou também? É, o Mestre Splinter não. Mas deve ter um ratinho espalhado por ali. Tem um ratinho. Deixa eu te perguntar uma parada. A gente tá falando muito aí dessa galera de Florença, né? Basicamente, de Michelangelo e a tropa dele. E a galera de Veneza? Por que esses caras não têm tanto prestígio como a galera de Florença teve, cara? Porque se você pegar a arte em si do povo lá de Veneza, talvez seja até mais rebuscada do que foi a deles. Né? Eu não sei exatamente com Veneza. Eu sei te dizer como, por exemplo, Milão e Florença, ou tanto Michelangelo como Da Vinci, passam muito por essas duas cidades. Só que, assim, isso é que é o difícil disso da arte renascentista, porque é muita, muita gente. E as escolas são rivais. Agora, a questão que a gente vai estudar mais o Michelangelo e o Da Vinci vai ser mais porque eles são os caras que vão influenciar a próxima geração. Então, todos os próximos artistas... Mas a gente fica com a sensação que os caras... as pinturas do caras eram mais fodas, né? São. As de Veneza são sinistras, cara. São. A obra de Bellini, de Titian, dessa galera é sinistra demais. Pô, cara, o Renascimento holandês é sinistro pra caralho também. Pois é. E essa galera se aproxima também um pouquinho do que a galera fez na Holanda, né? Uhum. E a gente fica, às vezes, muito fixo na parte de pintura. Talvez seja que mais, né, impressione e tal. Mas talvez o que mais se colocou dinheiro foram no que ele chama de altar pieces, né? Os altares das igrejas. Uhum. Foi aí que pra ali que o dinheiro correu forte também, né? Mas quando a gente tá falando, principalmente no Renascimento, né? Tem uma obra que é do Vasari, esse pai da história da arte, que é chamada Vidas, que em português, inclusive, tem traduzida, mas eles traduziram só um volume, assim, com um geralzão. A obra original tem 8 volumes, assim, cada volume com umas 500 páginas. O cara tá tentando fazer a biografia de todos os grandes pintores que tá lá, porque ele não sabe quem que vai sobreviver, né, pra história. Então tem, assim, muita, muita gente foda. Quando você tem muita gente foda, você vai ver que, por um teste quase darwiniano, assim, da história, né, vai ser mais falado aqueles que causam algum impacto mais forte. Então, por que a gente vai falar muito da Mona Lisa, por exemplo? Mona Lisa é um quadro que todo mundo diz assim, quando vê a Mona Lisa, diz assim, mas nossa, ela é tão pequena, né? Ela tem o tamanho de uma folha A1, se não me engano. Por que? Menor? E ainda ali, não, que isso, porque, mano, a gente vê de longe, né, cara, também, tem isso. Não, mas é bem pequena mesmo. Ela é pequena porque tá longe, mas as dimensões dela são mais ou menos 75 por 55 centímetros. Que eu me lembro. É pequeno, né, cara? É pequeno. O quadro que tá... Momento babaca. O quadro que tá do outro lado da sala é imenso. Então, mas aí, assim, por que que a Mona Lisa é a Mona Lisa? Tem todas as questões que, pro ouvinte que não sabe, tem o tal do sorriso enigmático da Mona Lisa, né? Se você pegar a Mona Lisa na tua frente, você tapar metade do rosto dela, você vai ver que em uma hora ela tá parecendo triste e daí você tapa o outro lado, ela tá parecendo feliz. Você tira as metades, né? Você vê os dois lados certinho, a obra inteira, daí você não sabe dizer o que que ela tá pensando. Esse tipo de realismo que o Da Vinci estava tentando fazer, de fazer com que, olha, quando a gente olha uma pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando. Então o Da Vinci está quebrando todas as regras que tem, que os quadros, eles geralmente têm que ter uma norma. Ó, o cara, ele está sério, tem que estar representando sério. Não pode dar espaço para que você interprete de outra maneira. Inclusive o fato da Mona Lisa estar de cabelos soltos é muito interessante, porque isso era considerado uma representação erótica. Se você for ver as mulheres que são representadas nessa época, todas têm cabelo preso. Assim, contar as técnicas que ele usa, da veladura, que é pintar por camadas de cor, daí o esfumato, que daí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma técnica que vai deixar com que você que tá olhando preencha a obra com o seu próprio olhar. Eu gosto daí O Da Vinci não acreditava em linha, né? O esfumato, você vê, o smoke, é a sobreposição de cores que não precisando colocar linhas de contorno nas coisas. Isso, perfeito, porque ele entende que a realidade não tem contorno. A realidade, ela é meio esfumada, assim, né? Então, uma obra que quer ser muito real, ela não pode ter o traço fechado. E quando você dá um close nos olhos da Mona Lisa ou na boca, você vê certinho ali que o traço não tá fechado. E essas coisas, esses quebras de regras, são os que acabam chamando muita atenção. O Da Vinci, no caso, vai ser o cara que quebra muitas técnicas, que inicia novas técnicas e vai influenciar o próprio Michelangelo, né? Que ele é uma geração anterior. O Michelangelo depois vai ser o cara que vai fazer muita coisa e vai fazer uma escultura fantástica, ele vai ser dito como o cara que supera altera a tradição greco-romana nas suas técnicas, e principalmente ele coloca o artista como grande criador, né? O artista já não está mais subjugado aos desejos do cliente. Ele agora tem a autonomia do artista. Ele tem um nome, ele é o Michelangelo. Michelangelo era muito brabo quando diziam: ah, você é discípulo de tal cara. Ele dizia: não, eu sou Michelangelo. Tá? Não tente me dizer, assim, colocar minha fama de acordo com o meu mestre, porque nós somos diferentes. Então, é mais essa autonomia do artista que vai chamar a atenção do Michelangelo. Esses tipos de fenômenos você tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali por toda a Itália. Mas esses caras acabam representando muito o espírito renascentista. Agora, por que Florença? Daí, sei lá, né? Daí vai ser porque... Daí são inúmeras questões. Pode dizer porque... E você fala do espírito renascentista e você destacou essa parte de que, eu sou o Michelangelo. Isso tá tudo a ver com o espírito renascentista que era humanista, né, cara? Isso. Né? Exatamente. Individualismo isso também, muito, né? É muito humanista, cara. É perfeito o que você falou, né? Porque você tá justamente falando: não é o cliente, não é a igreja, não é, sou eu que tô fazendo a parada. Né? Então, o foco sou eu, né? Então, não tá ligado ao humanismo, né? Não tá baixando o Espírito Santo em mim e eu tô fazendo o negócio, sabe? Sou eu mesmo, assim, né? E por isso que eles querem transformar a arte em ciência. E daí, os caras que mais conseguiram fazer isso foram, geralmente, a gente coloca. O primeiro, o Da Vinci, a gente vai colocar, inclusive, que o Alto Renascimento começa com quando o Da Vinci chega na sua maturidade e começa a fazer suas obras, daí depois vem o Michelangelo e o Rafael, que os dois ficavam competindo ainda, né? Existe uma competição grande. Há um momento em que os três ainda estão produzindo juntos e rola uma competição entre eles. Se conheciam. Competição por dinheiro até, né? Competição por dinheiro, por status. Quem tá ganhando os contratos? Inclusive, ofereceram a estátua do Davi antes de ser Davi pro Leonardo também, né? Eu acho que ofereceram. É, mas ainda assim, veja só, existe também uma questão muito assim de eu sou melhor que o outro, sabe? Exige uma questão muito de ego ali também. Então os caras meio que ficavam competindo entre eles pra ver quem que fazia a coisa mais revolucionária. De todos esses... acho que o mais sem dúvida, o que é mais conhecido, que melhor se deu bem, foi o Michelangelo. Você veja só, até tava vendo uma entrevista de um historiador de Michelangelo, que ele dizia assim: olha que legal, o Michelangelo é um artista que é do século XVI e nós sabemos mais dele do que artistas que nós conhecemos no século XX. Tirando Picasso, que o Picasso foi muito fotografado, filmado, enfim. Mas, por exemplo, Salvador Dalí tem menos material do que o Michelangelo. É. Isso no século XVI. Mas também ele era especialmente mega recluso também, né? É, também. Isso. Então o Michelangelo é um cara que conseguiu montar muito bem a sua fama no jogo político. Que aí tem uma... Aí, acho que isso é legal de a gente explicar, uma mudança fundamental no Renascimento. O artista agora começa a trabalhar com a própria imagem. Ele não vende mais a obra apenas. Ele vende também o seu nome. Então eu tenho um Michelangelo. Ele marca, né? Essa obra aqui é um Michelangelo, essa obra aqui é um Da Vinci, essa obra aqui é um Rafael, sabe? Então, você ter esses caras na sua casa, na sua igreja, isso dá status. E isso vai mudar radicalmente toda a história da arte. A gente falou muito de arte né, pintura, escultura e tal, mas falou um pouco dos arquitetos. Uhum. Né? A gente falou um pouco ali de que nasceu a arquitetura moderna, mas a gente tem um exponencial também em Florença, né? Com um trabalho em Florença. O Brunelleschi. O Brunelleschi, é. Que o Brunelleschi, ele vai ficar famoso, ele é considerado como o pai da arquitetura moderna. Se tiver arquitetos ouvindo, entendam que eu não estou dizendo do movimento modernista que aconteceu no século XX, né? A arquitetura moderna, como a gente vê hoje, do arquiteto solitário, projetista. Até então, na Idade Média... Ele era média, contemporâneo do Niemeyer, não? Não. talvez, eu não duvido. Se bem que Niemeyer, acho que é alemão daí o nome, né? Então, Niemeyer. Então... Mas acho que nasceram na mesma época, mais ou menos. Ele é discípulo de homenagem, né? Certeza. Uma obra muito famosa dele é a cúpula da Catedral Santa Maria della Fiore, essa de Florença, essa mesma que a gente falou antes, porque ela foi construída e ficou um tempão sem cúpula. O cara morreu e tal. Essas catedrais levavam séculos para serem construídas, literalmente. Uhum. E eles fizeram um concurso para ver quem era o cara que ia fazer o domo, quem é que ia fazer o desenho da parada, como é que ia ser feito. Estilo reality show? Hoje em dia faria um reality show. Não, o pior é que tem cenas desse episódio que são muito reality show, assim, porque os caras que foram atender esse concurso, alguns faziam maquetes quase em tamanho real, sabe? Então, para você entrar mesmo, mesmo e ver o projeto e tal, é, tudo como materiais mais simples, né? Mas existia já uma grande competição na questão projetiva, sim. É, pois é. Então, ele acabou ganhando, teve que trabalhar lá com o rival dele, que ele odiava, mas que era famosão na cidade e tal. E ele fez aquela cúpula dupla, né? Que é uma parada bem interessante, porque se você procurar Duomo de Florença, você vai ver. Ela é muito pontuda, a cúpula. Super pontuda. Inclusive, você pode subir lá em cima, ou você pode tentar. Eu e a Azaghal, a gente arregou no meio do caminho. Então não vem com esse negócio de arregou. Arregou sim. Nós arregamos. Eu desci porque você estava se cagando no mal. Falei, vou ajudar o cara. Vou ajudar o cara. Ai, ai, tá bom. Aí, o que aconteceu? Depois que a gente soube que... É, ó, são 400 e tantos degraus, é a subida filha da puta. E se assim, morrer, morreu. Mas, assim, fora os 400 e poucos degraus, o Jovem Nerd não aguentou. No final, o degrau é uma parede, é 90 graus, tem sabe? Tem que subir, é sinistro, o degrau da cúpula. Então tem uma cúpula mais fechadinha, mais redondinha, que você vê as imagens todas pintadas ali na parte de dentro. E aí tem essa cúpula pontuda, que até protege a cúpula inferior e tal, de chuva, vento, essas coisas, que ele conseguiu, ganhou o concurso e tal. E isso é meio que um início da arquitetura com o design, né? Tipo assim, eu desenhei antes, eu tô colocando arte também aqui nessa construção. Mesmo porque, se você olhar a catedral hoje, é linda, toda cheia de ornamentos na parte de fora, toda e tal, mas ela não começou assim, ela era bem simples no início, né? Se você for olhar uma progressão da catedral, você vai ver que eles, com o tempo, foram melhorando e tal, não sei o quê. E ele foi um dos exponenciais dessa forma de você simplesmente não só construir, você... Vamos construir um negócio maneiro e bonito aqui. Uhum. Acabou com a vida dos engenheiros, cara. O cara tinha que levantar material de construção até quase 115 metros de altura. É muita coisa, é muito alto. Só quem trabalhava aí era alta cúpula, né? Nossa, boa. E aí o que acontece? Eles criaram porque ele era engenheiro também, e criou um carro de bois. Os bois ficavam rodando em círculo, esse círculo girava uma roda dentada, que batia em outra roda dentada e criava um elevador. Só que qual é o problema? Pra você subir, beleza, você subia, os bois giravam. Pra descer, você teria que, teoricamente, desamarrar os bois, colocar os bois na outra direção, aí eles rodarem do outro lado pra descer, né? Não, o cara criou... Esse é um trabalho de corno, né? Então, eles deram mole, eles podiam ter trocado uma ideia com os egípcios, que aí eles iam chamar os camaradas alienígenas, isso tudo ia ser mais fácil, né, cara? Você não pode colocar o carro na frente dos bois. Nossa, que pariu! Eu queria falar que ele criou um sistema de duas rodas dentadas na horizontal, em que ele simplesmente alterava elas, o contato delas com a roda que estava na vertical, que os bois giravam, e aí você simplesmente mudava a direção. Os bois continuavam girando na mesma direção, só que você mudava o sentido da parada. Então, é um sisteminha de engenharia básica hoje, se você parar pra pensar. Mas o cara criou isso nessa época pra ter esse tipo de facilidade e salvar horas de trabalho com essa porra, porque essas paradas levavam... O que esses caras construíram de mais importante que catedral? Porque catedral não tinha construído antes dele. Mas ele não fez catedral, ele fez o domo da catedral. Mas o que esses caras, pra se tornar esses arquitetos famosos, construíram além de catedral? Palácios, casas de nobres, assim. Ainda não tem uma estrutura muito grande, assim. Uma coisa que vai ser muito forte também nesse período vai ser a criação das praças, né? Tipo a Praça de São Pedro, por exemplo. Você vai ter... os estudos de paisagismo e urbanismo. Só que aí a gente volta lá pro começo da conversa, ou seja, pra população mesmo, picas de melhora, né? Foi só paisagem e floreio da parada, né? Sim, não, nesse sentido sim, sem dúvida. Agora, uma coisa que é importante da Santa Maria del Fiore, lembrando que você tem, antes dela, você já tem as catedrais góticas que também são muito altas, mas principalmente na França e na Alemanha. Se não me engano, a Catedral de Ulm tem 120 metros também, é gigantesca. Eles não usavam um sistema de bois, mas usavam um sistema que era... Parece uma roda de hamster gigante, sabe? Alguém entrava, assim, e ficava correndo lá dentro e subia o material lá pra cima. Agora, na Santa Maria del Fiore, o que vai marcar muito o Brunelleschi serão duas coisas. Primeiro que ele vai... É uma das primeiras novas construções naquele momento que vão se basear bastante no conceito de cúpula, que é romana, que até então igreja era gótica e o projeto dele era baseado na arquitetura romana. Por isso que tem uma cúpula, sim, né? Um domo. Sim. Além disso, o que vai ser mais legal, por isso que vai dizer que ele é o pai da arquitetura, do arquiteto solitário, do projetista, é porque ele muda o sistema de trabalho que existia na Idade Média. Ele quebra um modelo de trabalho, que na Idade Média você tinha cooperativas de mestres pedreiros, como se fala, né? Então, todo mundo trabalhava no projeto junto e, geralmente, quem fazia a planta, inclusive, não era nem um arquiteto, nem um engenheiro, era o bispo. E o Brunelleschi, ele faz um projeto que só ele consegue ler e ele diz assim, ó, eu entendo esse projeto, vocês não, vocês são mão de obra. Então, eu projeto e vocês constroem o que eu mandar. É essa mudança de relação de trabalho que marca a importância do Brunelleschi na história. Daí, a gente vai ter toda a arquitetura surgindo a partir daí, o modelo de projeto, né? Por um lado, também, ele foi bastante filho da puta em alguns casos, que teve um caso famoso que acho que não foi na Santa Maria del Fiore, foi uma outra construção dele, que ele tinha lá o pessoal que tava trabalhando pra ele, e ele tava mandando os caras se fuderem, assim, tipo, trabalhando super pesado, e os caras falaram, ó, você tá pagando muito pouco pra gente, a gente vai parar de trabalhar enquanto você não aumentar o salário. Daí ele falou, ah, beleza, não querem trabalhar, então, tranquilo. Daí ele foi na cidade vizinha e contratou um monte de gente pra trabalhar no lugar daqueles caras que não queriam mais trabalhar. Professores mexicanos na caçamba. É, exato. E daí os caras que tinham perdido o emprego, voltaram pro Brunelleschi e falaram, pô, entre não ganhar nada e ganhar pouco, prefiro ganhar pouco. Então, por favor, nos contrate de volta. Famoso, peidaram. Isso, daí ele falou, daí o Brunelleschi, na sua filha da putice histórica, disse, não, tranquilo, podem voltar a trabalhar, mas agora eu vou pagar metade do que vocês estavam ganhando. Ah, olha aí, claro. Não tinha sindicato, meu amigo. Não tinha sindicato, exatamente. Então não tinha ninguém pra proteger o trabalhador. Era foda. É, então, porque, então, de novo, agora você tem essa figura que manda nos caras que estão trabalhando. Você não tem mais aquele negócio que é uma cooperativa, todo mundo tá igual, vamos dizer, né? Você tem, de repente, alguém que é baseado em experiência e tal. Brunelleschi, inclusive, ele usava instrumentos e os estudos de perspectiva não eram muito dominados ainda na época, e as plantas dele eram todas de perspectiva, o pessoal não conseguia ler aquilo. Ele tinha instrumentos, inclusive, de leitura dos seus projetos. Então, ele podia deixar a planta em cima da mesa e viajar por 3 meses que a obra parava, porque ele era o único cara que conseguia traduzir aquilo pros trabalhadores. Porra, mas é mais uma filha da putagem dele. Parou a obra que eu vou viajar! Eu acho que ele não fez isso, mas é só um exemplo pra mostrar que ele é fundamental. Ele, veja só, ele não bota a mão na obra. Ele já é um arquiteto moderno, ele fez isso. Ele não bota a mão na massa, isso é importante. Até então, as pessoas que projetavam também ajudavam a colocar tijolo. Ele não faz isso. Daí você tem essa figura do arquiteto moderno. O arquiteto moderno é o cara que fica lá de terno dentro do seu... Terno não, né? Às vezes, sapatênis e uma camisa sem gravata dentro do escritório, do ateliê, fazendo seus projetos, e daí manda pra alguém pra construir. E ele só vai conferir se a obra tá andando bem. Assim. Então nós temos um culpado. Não, isso é legal. Na arquitetura você tem um culpado. Vai o Azaghal falar dos arquitetos. Não tô falando ele, nada. Não, porque você tem um trauma com arquiteto. Não, entendo. Quem não tem? Quem não tem? Como assim ele tem um trauma com arquiteto? Eu tenho trauma diariamente. Eu dou aula pra arquiteto. Então. Quem não tem, literalmente, joga a primeira pedra. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.